Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É que o tio vai ensinar o que é incesto. Que lixo? Chorume. Chorume. Chorume. Chorume. Conecta-me. There's no need to take a stand, for it was I who chose to start. I see no need to take me home. I'm old enough to face the dawn. Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel. Then slowly turn away. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado aqui no chorume.com.br. Do meu lado direito, ele que tem 8 filhos, mas não assume nenhum, Wesley Zop. Esse sim sou eu, finalmente uma apresentação correta, mas que também caga na lata. E na minha frente temos ele aqui que tem uma fissura anal soltando pus e sangue, porém ele não trata porque diz que é um lubrificante natural, Gabriel Asbar. Você não sabe o que é conforto, Gan. E aqui do nosso lado esquerdo, um visitante muito mais do que excelente, ele que estupra corintianos em ônibus e também tem o dom de falar mal de Metallica em qualquer conversa, Kilton Fernandes lá do Evil Cast. Senegra é uma bosta, que pível. Saúde, cara. Muito bem. E eu, Douglas Domiciano Ganso, que tem a habilidade de fazer duas chucas em crianças. Em crianças? Não, aquelas chuquinhas de cabelo. Ah! Tipo a xuxinha. Isso, ah, isso. Sim, sim. Não, ou então tá o cara que curte conferir se tá limpo, né? Mas criança? Duas chucas. Não, de cabelo. Ah, droga. O que você tá pensando, Gabriel? Sei lá, cara. Você já é demente, rapaz. Não faz sentido. Não, se fosse outro, por que alguém faria duas? Não sei. É. Muito bem, querido. Então, hoje temos aqui o Kilton Fernandes ali do Evil Cast, um cara que eu prezo muito. Por que, Wesley Zop? Porque ele é um modelo manequim, modelo de rosto e modelo de mãos. Obviamente que sim. Mas eu lembro ali, quando o Chorume estava começando, Kilton foi o primeiro cara que propôs pra gente fazer um crossover ali no Evil Cast. Ah, é verdade. Foi um crossover memorável, enquanto não foi? Enquanto muitos podcasts aí falavam que a gente estava chegando na podosfera pra deixar a podosfera mais merda, Kilton Fernandes teve a certeza. E aí chamou a gente pra um crossover que nunca deu certo, né? Porque eu tive certeza. Fato, né? Eu falei, não, isso aí não vai funcionar aqui, não. Mas ele fez aquela diplomacia, exato, né? Exato, fingiu que não dava pra gravar. Sim. Até aquela vez que a gente foi na casa dele pra gravar, ele falou, nossa, não... Tá tudo quebrado meu microfone aqui. Ele tava batendo na parede com o microfone. Quebrou meu microfone. Batendo na nossa cara. Olha meu microfone quebrado. É, não dá, não vai dar. Kilton Fernandes, fale mais sobre os seus projetos podcastais aí. E, todos eles estão parados e mortos, né? Porque o William Floyd apareceu por lá, então. É. É isso que aconteceu. Eu sou lá do evilcast.net, podcast mais true metal da internet. A gente fala sobre heavy metal lá. Poderia falar que falamos sobre heavy metal toda semana, mas não falamos sobre heavy metal toda semana, porque estamos em um hiato criativo. Não, mas todo ano vocês falam, então. Pelo não, menos. Ano passado era... É, todo ano a gente fala. Uma vez por ano a gente tem um episódio aí, cara. É igual Natal, é. Especial igual Natal. Então, todo mundo que tá escutando o Chorume, não sei se vocês gostam de heavy metal, acho que vocês preferem músicas grudentas, mas não sei. Caso... Ou nostalnejos. Caso você gostar de um heavy metal ou coisas mais pesadas, como o Gabriel Asbar escuta aqui, né? Kiss é uma banda que a gente nunca falou lá, porque a gente só fala de banda boa. Mas... o cara veio pra trazer polêmica aqui. Mas a gente fala sobre os últimos lançamentos da semana, a gente fala sobre bandas que estão em voga, a gente fala sobre heavy metal hoje em dia. E o evocast.net, você pode entrar lá, a gente vai ter quase 50 episódios, mais, talvez mais que 60, 50 episódios, você pode ter muito material pra você escutar lá sobre o heavy metal. Mas estamos em hiato. Enquanto isso, eu tenho um projeto solo, né? O Evocast é o Opeth e o meu podcast Metal 101 é um Bloodbath. Esse é um projeto solo que fala sobre heavy metal também, sobre heavy metal do dia a dia. É ao vivo, então é muita edição, uma dinâmica totalmente diferente. Tô aprendendo, por isso tô falando aqui como se nunca pudesse parar de falar, porque tô acostumado a fazer isso. Tudo bem. E você pode encontrar o Evocast no evocast.net ou o Metal 101 no metal101podcast.tumblr.com. Qual que é o último que eu achei meio complicado? Metal? Metal101podcast.tumblr.com. É um projeto meu, tem que ser complicado. Ah, sim. Não sim, sei. Sim. Tudo pode ser simplificado. Muito bem, não fala só de metal. Se fosse simples, eu fazia. Fala do número 101 também. Então fala sobre Dálmatas também. Sou preto e branco, senti ali. Mas se fosse pra simplificar, eu fazia um bit.ly.com e pronto. É, sim, sim. Ou que tipo de endereço ele faria? Sei lá, metal do Kilton. Ponto blogspot. Legal. Uma boa ideia. Registra esse nome aí. Registrado. Próximo, aí a gente tenta vender pra ele. O próximo, a diretriz do Chorume vai ser esse Metal Kilton aí. Metal do Kilton. Kilton com K. Então vamos rapidamente aí pra quê? Pra nossa leitura de e-mails, pode ser, Wesley Sop? Mais rápido, por favor. Rápido, por favor. Não dá pra passar de 47 minutos aí não, que estamos com pressa hoje. Just call me angel, I'm morning angel, then slowly turn away. Primeiro aí foi uma mensagem recebida lá no WhatsApp, quem mandou foi Bergs. Bergs, grande Bergs. Conhece Bergs? Conheço, dono da plataforma. Isso, um dos donos. Ele faz o Plataforma Drops, que é um podcast sobre o que, Wesley Zop? Sobre balas. Balas juquinhas? Não, house, né? Normalmente drops. Frigels. Ah, isso, sim, isso. Entendi. Fala, galera, aqui é o Bergs. Eu tenho uma história com um amigo meu. O Thiago. Não, que bonito. Tem uma história com o Thiago. Legal. Próximo e-mail. Ele fala, certa vez, na época que eu trabalhava no centro de São Paulo, numa loja de informática, foi um dia bem tranquilo de trabalho, nós fomos embora cedo nesse dia e decidimos aproveitar o tempo e tomar uma breja no barzinho. Já vi que vai ter um bromance aqui, né? Um romance entre brothers. Mas nada de, não, nada exato. De mal. Nada de... Vamos ver já, tô com o pau de fora, né? Vamos lá. Preparado. Papo vai, papo vem. A gente já estava um pouco bêbado. Então decidimos voltar da loja pra encher o saco da galera, ele fala. Não encher o saco de baba, não. Pra encher o saco ou esvaziar o saco dos outros? Entramos novamente na loja e fomos lá no fundo conversar com um amigo nosso. Conversar entre aspas. Rossola. A gente começou a brincar de lutinha, entre aspas. Meu Deus, onde vai parar isso, cara? Briga de mão, né, cara? E o demente do outro amigo nosso pegou uma lâmpada. Imagina que aquela fluorescente cilíndrica. Daquelas compridas. É a famosa posição do iluminado. É, exato. E bateu na cabeça do Thiago. Na cabeça. Qual? Do pau ali, ó. Pra ver se ele estimulava. É. Pra mostrar que era dureza, né? Abriu um corte na hora e saiu sangue pra caralho. Então, puta, na cabeça do pau. É. Tivemos que levar o Thiago no hospital. Ficamos umas 3 horas esperando o atendimento. e eu fui pegar o busão pra ir pra casa umas 22 horas da noite. Brincar de lutinha no almoxarifado, pelado, com uma lâmpada comprida cilíndrica. E pra piorar, lâmpada fluorescente, quando corta, dificilmente cicatriza. Isso é foda. Então o cara deve ter a cabeça do pau aberta ainda. Mas você acha que ele tem, tipo, só a boquinha maior ali? Não, eu acho que virou uma cruz. Melhor, né? Diferente. Em vez de chave de fenda, chave Philips. Deixa mais eficiente, então, talvez. Então ele ficou com algo parecido com o símbolo da cultura, né? Que sobe ali e divide em dois. Ah, uma bifurcação. Pode ser. Nossa, cara. Ele fala, o dia não foi totalmente ruim, porque nesse dia eu conheci minha ex-namorada na fila de embarque desse ônibus. Mas ele não lembra, ele tinha esquecido da ex dele, daí ele conhece. Ele falou, ah, minha ex ali, tá. Não. É isso? Não. Na época ele era uma pretendente e a namorada. Daí até só daí... que hoje é ex. Ah, tá. Então, mas não foi tão ruim o dia, mas eu conheci a minha ex. Caralho, se eu tivesse conhecido a atual... Me pareceu ali uma saudade ali, né? Não sei. Senhora não... Bergs, escuta isso aí. Ex do Bergs, esperamos você aqui. Exato. Ver se vale a pena. Vale mesmo. A pena. Manda foto. O foda foi ter que receber uma advertência no trabalho pelo fato ocorrido e ter que segurar a risada porque o Thiago trabalhou 15 dias com a cabeça enfaixada parecendo uma múmia. Deve ser bem engraçado quando é com os outros, né? Sim. Mas você sabe que existe um erro nessa história. Você saiu mais cedo do serviço. Por que diabo você vai voltar no serviço, cara? Tá, por mais que você queira zoar os caras que trabalham lá, você não volta no serviço, você liga. Você manda um telegrama, manda um correio elegante, eu não sei. Cara. Não, você liga pedindo um serviço que não existe. Wesley, era o único lugar que eles conheciam no centro de São Paulo, que dava pra fazer um sexo ali em três, cara. Ah, tá. Porque o sexo assim ia falar, gratuito. Fica no boteco, fica bebendo lá. Gratuito. Da... Assim. Então os caras foram brincar de lutinha lá no trabalho. Sim. Os caras já tinham feito isso antes, eles conheciam. Ó, a regra era essa, né? Quem sai mais cedo fica bêbado e volta aqui pra... Exato. Pra ter consciência pesada. Exato. Tá. Pra brincar de lutinha. Sim. Igual o Wesley Zop brincava de lutinha com a revistinha da Chun-Li que ele tinha. Saudade. Diz ele que dava um pau nela. E falava que era rapidão. Não, comigo não tem enrolação, não. Inventava três porradas. Temos áudios aí também. Temos mandados áudio lá no WhatsApp, né, Wesley Zop? Lá. Não, áudios do Telegram. Telegram, que é o WhatsApp azul, todo mundo sabe. Azul e russo. Igual o Luigi ao Mario Verde. Né? Exato. Igual o Scorpion ao Sub-Zero amarelo. Igual o Gabriel é o Wesley Zop cabeludo. Caramba. E bonito. Isso foi... E bonito, e loiro, e decente. Isso foi um verdadeiro elogio. Primeiro áudio de Renan Cirilo. Renan Cirilo? O Alves? O Alves. Tá. Conhece ele, não? Nunca ouvi falar. Meu nome é Renan Alves, 37 anos, moro em Vila Velha, Espírito Santo. Sou escalador, host e editor do Na Trilha Podcast. E ao contrário do que estão falando aí, o programa não acabou não, tá? Seus miseráveis. Conheci vocês ouvindo algumas participações feitas pelo projeto Podosfera Unida e alguns podcasts que escuto. E já que esse é meu primeiro áudio que eu estou enviando, eu gostaria de mandar a minha pergunta para um integrante desse programa, Douglas Domiciano Ganso. Digamos que eu tenha um estúdio de gravação de vídeos para YouTube, que morasse no interior do meu estado, mais ou menos uns 130 km da capital, e fosse receber alguns convidados para a produção de algum vídeo. O local de gravação seria mais ou menos uns 5 km da minha casa. Vou dar algumas opções aqui. 1. Eu levar todo o equipamento de produção e depois de preparar a luz, cenário, montar tudo, perceber que esqueci de levar a câmera de filmagem, ou seja, o principal componente. 2. Fazer meus convidados gastarem gasolina e tempo de ficar andando com os equipamentos. 3. Oferecer pizza tamanho brotinho no sabor calabresa como cachê para os convidados. E 4, durante a gravação desse vídeo, eu ficar com o estômago meio que embrulhadinho, porque a gente usou um óculos de realidade virtual para assistir pornô gay. E aí, Douglas, o que seria pior? E para facilitar sua vida, você pode escolher quantas opções você quiser. Um grande abraço e até a próxima. Parece que alguém passou informações. Então, parece que o pessoal tá se voltando contra mim, né? É, você lembra que o Renan, ele encontrou com o Paulinho Siqueira em Sampa, então, mandaram foto de beijando na boca. Troca, depois mandou no privado, os dois nus no motel. Mas lembrando que o Paulinho Siqueira só tava dando uma ajudada. Né? Então, eu não posso responder isso porque eu não tenho um estúdio de gravação de vídeos pro YouTube, quem né? Dera, né? Quem dera, né? Quem dera, eu sei YouTuber. Não, mas vamos... YouTuber, caso... YouTuber ganha algum dinheiro, podcaster, nunca vi falar que ganha. Eu não sei nem como dinheiro. Faz esse canal no YouTube. Exato. Mas o que o Renan Cirilo tá me provocando, por quê? Vou explicar pro ouvinte. Sim. Porque um dia recebemos aqui um senhor que gosta de fazer sexo nasal. É verdade. E atropelou Gabriel Asmar. Sim. Sim. Eu me lembro. E? Naquela época eu não conhecia o Negão da Rola Branca. Sim. E o que aconteceu, Wesley Zop? Ele gentilmente nos deu uma carona. Por quê? Porque é arrogante. Não é porque ele... Não é pela gentileza. Não é pela gentileza, não. Mas é porque ele se recusou a entrar no carro de Wesley Zop. O Indomável. Que é conhecido como Indomável, porque é um carro que tem vontade própria. Só porque é pintado de porra por dentro? Só porque não abre os vidros? Só porque o para-brisa tá rachado? O cara porque que recentemente batia a cabeça de alguém no para-brisa? Só porque o cara que vai no banco de trás não usa cinto de segurança, usa algemas e mordaça? O cara ficou incomodado e falou, não, vamos no meu carro. Tudo pode bem. Ser isso. Aí tivemos que vir e fingir que íamos gravar mesmo. Aliás, tivemos que gravar mesmo. E chegando aqui no estúdio, depois de 5 quilômetros longe da minha casa, O que aconteceu, Douglas? Lembrei que tinha esquecido os equipamentos de gravação. Mas qual o principal que você esqueceu? Não, o gravador. O rec repete do Gugu que a gente usa pra gravar aqui nosso áudio. Daí foi isso, Wesley. Mas a culpa foi do Wesley Zob, que me lembrou quando a gente estava na porta do estúdio. É verdade, eu cheguei e falei... Podia ter me lembrado na porta de casa, porque ele sabe que eu esqueço. Que já... Não, realmente a falha foi minha. Então, tá aí. Eu acho que só essa é a pior opção, não é? Foda-se a gasolina do Paulinho, tô nem aí. Não, a gasolina do arrogante? É, sabe, pouco importa. Poderíamos ter gastado um posto de gasolina com o Indomável. Não, mas que faz meio quilômetro com 10 litros. Não, quero ver um carro desse, cara. Com a medida do Wesley Zop é... Ah, não, faz 10 quilômetros com um balde de gasolina. Porque ele não sabe nem quanto vai no tanque. Não, é pelo galão. Na boca do tanque ele já deixa aquele galão de 20 litros de gasolina pra fora ali. É o... Aí completando. É o powerbank do cara. Mas tá bom. Daí o outro foi o quê? Ter ficado enjoado? Do óculos de realidade virtual. Ah, né? É verdade. Daí os caras colocou um porno gay lá e eu fiquei enjoado, é verdade. Mas não porque era porno gay, não. Ah. Mas é porque era um porno gay numa montanha russa. Ah, sei se isso dá um asco. Daí... daí às vezes naquela descida ali, você não sabe o que você faz e tal, você ficou meio... Não, mas eu vou... Brilhadozinho. Vou falar o que foi pior dessa noite aí, já que é para as realidades vir à tona. O Paulinho Siqueira vem aqui e falou como... Como pra caralho! Aqui comigo não tem miséria. Aqui eu sou foda. Ele vai lá e come um pedaço de pizza. Comprei duas pizzas qual pro cara. Qual pizza? Comprei duas pizzas pro cara, o cara come um pedaço de pizza. Mas qual pizza? Uma boa pizza, pelo menos? É uma pizza vegetariana, porque ele é vegetariano. Ah, não, mas por isso aí não, tudo bem. Porque é uma regra dos coachings ser vegetariano. Não sabia. É assim, são quase... É a maçonaria dos coachings veganos, todo mundo conhece. Começa assim. Sim. E aí, próximo áudio, Wesley Zob. Próximo de Orelha Miguel, do Café com Porrada. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é Orelha Miguel, do Café com Porrada. E tô mandando essa mensagem pra dizer que eu conheci o Chorume depois do especial do dia do podcast lá do Alguma Coisa Cast. E só queria dizer, assim, só queria mandar um parabéns pro Febrinho, né? Dizer que foi uma puta iniciativa que ele fez, uma puta ideia. Esse cara é um gênio. E esse áudio é só pra parabenizar ele mesmo. Parabéns, Febrinho, você é o cara, meu irmão. Um abraço. É, Ué, eu só tenho a agradecer ao Febrino também. Agradecer e parabenizar. É, né? Eu acho que ele falou Febrini, mas todo mundo sabe que é Febrino. Febrino. Todo... Febrino que ia ficar mais italiano. Exato. Né? Porque o cara é um cara hot. Então, eu acho que é isso. Obrigado, Orelha Miguel, e muito mais obrigado ao Febrino aí. Pela... Claro. O cara é um gênio mesmo, realmente um gênio da podosfera. Mas é assim que ele não tem o título e não agora. É incompreendido, porque todo mundo compreende essa gênia. Realmente. O ruim dos gênios era ser incompreendidos, ele não. Ele é compreendido. Muito bem. Vamos ler os comentários rapidamente aqui. Temos um ali de Jorge Augusto no episódio 59 Diário Escolar. E aí, churumosos? Depois de um bocado de tempo, vem o meu comentário. E justo em um episódio tão nostálgico quanto esse. Eita, meus tempos de escola. Tá saudoso, tá saudoso. Ainda mais que eu sempre fui nerd. Sempre fui muito zoado por ser um dos mais quietos. Um episódio interessante foi um dia que eu tinha ido à aula de bermuda e queimaram os pelos da minha perna direita logo acima do calcanhar com o isqueiro. Era coisas assim que me zoavam. O bom é que parece que ele tá falando saudoso, né? Ele tá falando, ai, que saudade. Que época, que maravilha. Nossa, lembra quando colocaram fogo no meu toba? E não era isqueiro, não. Não era isqueiro, não. Deixaram ele pegar no fogo. Tanto ardor. Fizeram cururuca com o meu toba. De resto, um grande abraço a vocês e até a próxima. Esse é Jorge Augusto lá do Anime Sphere. Anime Sphere. S-P-H-E-R-E. É o Sphere. Sim. Rafael Gomes mandou aqui um comentário em episódio 66, Choromelas Religiosas. O comentário é... Pedro, Judas! Esse é o comentário. Imagino que ele estava fazendo isso para não gozar, né? Igual você faz o Vovó Jesus, no caso de Wesley Zobb, como gosta de um barbudo, acaba gozando. Acho que ali ele estava, Pedro, Judas! Ah! Ele não gosta de traição, entendeu? Ah, então quebra o clima, quebra o recado pro Pedro. É, exato. Pode ser. Bruno Aldi mandou aqui dois comentários, um no episódio 52, Decepções e Frustrações, e outro aí falando do episódio sobre invenções. Vou emendar os dois aqui, porque eu que mando nessa porra aqui, filha da puta. Tudo bem. Tá bom. Caramba. Vamos lá. Ele fala, e eu achando que era o único que tentou gravar CDs que já estavam fechados. Obrigado, Wesley Zop, por me sentir menos pior e não ser o único demente a tentar fazer isso e se frustrar. Realmente é frustrante. Outra frustração minha foi descobrir que os containers da Hamburg Sud, uma empresa de logística, não transportavam hambúrgueres. Sempre quis comer os hambúrgueres, pois achava que era uma marca foda, visto que sempre via caminhões deles nas ruas. Isso aconteceu faz muito tempo, 2 anos atrás. Na empresa onde trabalho existe um funcionário chamado João. E o mesmo não tem o braço. É uma piada pronta esse cara. Imagina esse João quando perdeu o braço. Ele, não! Foi difícil não rir ao ouvir seu nome. Mas talvez, não sei, não é que ele seja uma piada pronta, talvez ele seja a origem da piada. Talvez. Ah, sim. Aquele cara que sempre se fazia desentendido. Não, é o João, quem? É o João sem braço. É, dando uma de João sem braço agora. Isso, agora é ele. Agora... Virou termo. Após ouvir o episódio e conhecer o Ctrl Alt Del para manetas, fui perguntar para o rapaz como ele fazia para destravar o computador. E pasmem, é possível fazer isso com uma mão só. Existe nos teclados a tecla Ctrl e Alt dos dois lados do teclado. Seria isso feito propositalmente para os manetas? Porém, a invenção continua merecendo 75 aplausos de mendigo pelo jogo de bafo sensacional que iria se originar. Então acho que é mais pelo jogo do que pela eficiência da invenção. É, não sei se eu agradeço. Não, agradeço o Febrino. É, obrigado, Febrino, por inventar o bafo. Sim. Guilherme Oliveira mandou um e-mail aqui. O assunto é e-mail referente aos dois últimos episódios. Primeiramente, obrigado, Febrino. Olá, Lameruxos, mais uma vez eu, Guilherme Oliveira, estou perdendo meu tempo escrevendo um e-mail para um podcast tão vagabundo que até falhou em ser ruim. Tá vendo, Gabriel? Desculpa. Agora contarei uma história de uma amiga minha que eu realmente espero nunca ouvir esse programa. Apesar do último episódio ter sido sobre nossos recordes mundiais, contarei o dela. O recorde dessa minha amiga é ficar a maior quantidade de tempo possível sem cagar. Caramba! Ela sofreu uma constipação por 21 dias. Porra! É um mês, hein, cara? Pesando 200 quilos, menina! Essa menina deve cagar 15 vezes por ano, que eu faço por dia, tá ligado? Cara, eu fiquei uns 19 dias na Itália, eu acho que eu caguei 40 vezes. Então, tipo... É. Muito bem. Situação que só melhorou depois de ir ao hospital, tomar laxante na veia e passar 3 horas cagando no banheiro do hospital, o qual foi entupido. É claro, né? 21 dias de bosta. Nossa. Tinha 50 quilos. Não, cagou uma pessoa. Cagou um Bonovox ali, cara. A mina chegou, a mina chegou, os caras acharam que era redução de estômago. Não, era redução de intestino. Segundo a mesma, ela praticamente pariu um filho, no que pode ser uma grande concorrente, então, ao recorde de cagada mais longa do mundo. Sobre o episódio 64, um amigo meu contaria uma história de um amigo meu. O mesmo era bem cheinho, termo carinhoso para Jubarte do Cerrado. Cheinho, vamos falar cheinho. É, o cheinho, então. Este que foi finalmente, após um longo dia de trabalho, descarregar. No meio do ato, a privada quebrou, cortando a sua bunda, nossa, incluindo o seu cu. Ah. O pobre coitado quase morreu, e como se isso não fosse o suficiente, o mesmo sofreu de uma severa infecção generalizada decorrente do contato de seus excrementos com as feridas abertas na bunda. Puta que pariu. Poético. Acho que não. Dá um filme isso aí. Vou começar. Dá um filme mais. Vou começar a cagar no chão e depois jogar no vaso. Que comida. Mas o caso, ele tem que ser muito gordo pra quebrar um vaso, cara. Não, cheinho. Muito cheinho, Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta polêmica para todos os participantes que forem gordos, carecas, dementes e cagadores em latas. Ah, talvez não seja. Antes eu, da pergunta, agradeço ao Zop, que com uma de suas histórias de praia me inspirou a fazer a seguinte pergunta polêmica. Eu saí de férias, passei 2/3 de um mês de 28 dias no litoral. Tá. Por quantos dias eu litorei? Quem dera fosse 18,6. Quem dera. Mas... Qual é a sua resposta final, então? Enem, no Enem, qual você responderia? 18. Mas se tivesse alternativa, 19. 19. Você arredonda pra cima sempre. Então ele litorou por 19 dias. 19 dias. Well, talvez seja um recorde aí. Ah, não, muita gente ficou mais tempo no litoral. Fábio Murakami manda aqui resposta da pergunta. Pra quem não lembra, no último episódio fizemos uma pergunta se ele preferia comer a gente ou negando a gola branca. Assim. Ah, sim. Uma pergunta aí familiar. Fábio Murakami, 36 anos, Nagano, Japão. Olá, seres desprezíveis dos quais eu amo. Vamos levar do lado do amor, né? Sim, desprezíveis porque ele quer lutar contra o amor. Respondendo a pergunta, entre o negão da rola branca e vocês, claro que eu iria ficar com vocês. Mesmo proporcionando menos prazer que o negão, eu ainda lembraria de vocês e, além do mais, dariam mais atenção a mim, como já estão fazendo nessa troca de e-mails. Um grande abraço e beijos nas nádegas de vocês, cara. Oh, isso é amor. Viu, cara? Isso é que amor. Que bonito isso. Acabou aqui o podcast, cara. Não preciso de mais nada, cara. Vou entregar os pontos, eu vou pro Japão. Exato. Mas vamos terminar essa leitura de e-mail aqui, que tem Davi José Nascimento, mandou um e-mail aqui. Assunto, vocês salvaram minha vida. É isso que é o nosso objetivo, né? sim. Talvez na época que o Wesley Zop trabalhou por 6 meses em Atibaia, salva-vidas lá na represa de Atibaia. Não lembro de ter sido lá, mas eu lembro que eu fui salva-vida numa represa. Mas pode ser que tenha sido em Atibaia, porque a represa não fica numa cidade só. É, você viajava o mundo também. Né? E represas. Mas de jangada. Que assim que eu salvava as pessoas. Mas nunca foi de canoa? Canoa é perigoso. Ah, é? Não sabia, não. Olá, churumosos sacerdotes da fétida substância liquefeita resultante do processo de putrefação de matérias orgânicas. Caramba. Meu nome é Davi Nascimento e é com grande constrangimento retal e um pouco de coriza na pemba que mando meu primeiro e-mail a vocês. Coriza. Ah, um jeito bonito de falar que tá com gonorreia, né? Exato. Nem pode ser pelo chorume, né? Não, é. E peço para irem com carinho e vaselina, porque essa é a primeira vez também que mando um e-mail para um podcast. Opa! Nesses opa. 6 anos que ouço os mais diversos tipos de rádio na internet. É uma definição perfeita. Muita gente critica essa definição, né, Wesley Zó? Mas acho que é. É, foda-se. Sou ouvinte do Chorume há mais ou menos um mês e desde então tenho ouvido um episódio antigo por dia e o episódio novo assim que ele sai. Acho que a melhor maneira de ouvir Chorume é essa. Se eu fosse ouvinte novo, eu faria dessa forma. Quando eu começo a ouvir um podcast novo, eu começo dessa forma. Ouço um novo, um antigo, um novo, um antigo. E o que posso dizer nesse pouco tempo que vos conheço é que vocês são um lixo no que fazem. Parabéns, continue assim. Muito obrigado. Reconhecimento cara. É sempre bem-vindo. A única coisa que eu acho que não se encaixa muito bem no perfil do podcast é o Wesley Zop. Acho ele muito docinho. E também não vou muito com a cara do Gabriel Asbar. Muito bonito pro meu gosto. Realmente, e escolhe demais. Né? E também acho que o host deveria ser substituído. Esse acho que não preciso nem justificar o porquê. Todos sabemos. Exato. E se possível, mudem os convidados. Deem uma repaginada nesse nome bosta, melhorem as piadas de merda, contratem alguém que tenha terminado o ensino médio para fazer a edição e melhorem o site, as redes sociais e criem um logotipo decente. Do resto, está tudo ok. Pronto, então é isso. Eu vou levar como elogio. Tamo no caminho. Tá certo. Tem que tirar algumas arestas. Não, tem que lapidar. Tem que lapidar, mas tamo aí. Mas também começamos agora, né? Não dá para saber tudo. Quanto ao último episódio, Chorumelas Religiosas, eu prefiro descrevê-lo sonoramente falando, então sonoramente falando ele vai descrever o podcast, como uma vuvuzela e uma hiena fanha que teve seu corpo ateado fogo e apagado a pauladas, tivessem tido um filho e abortado o feto, e o choro desse feto seria mais ou menos o episódio em questão. Caramba, que bonito, cara. O nascimento de uma criança sempre é bonito. Sim, sim. Mesmo que forçado. Nascimento forçado, sim. Prematuro. Conhecido como aborto. A minha mãe me chama de aborto mal sucedido. Então é elogio. É, exato. Começo relatando que fui criado em um lar evangélico. Frequentei igreja desde moleque na pequena e pacata cidade de Anápolis, interior de Goiás. E na maioria das vezes congreguei em igrejas bem pequenas, daquelas que o pastor não espera nem os bêbados desocuparem o bar pra montar o púlpito. E as irmãs são proibidas de rasparem seus pelos, os pubianos inclusive. E se me permitem dizer, é nessas igrejas pequenas, de cidade pequena, com pessoas de mente pequena, que a mágica realmente acontece. Então, os milagres estão ali. Porque eu penso que se o pessoal tá peludo, cara, milagres são fáceis de acontecer. Fica a pessoa lisinha. Pessoa lisinha o quê? Eu acho que escorrega o milagre. É. Não pega nela, não pega. Não pega o óleo da unção direito. Entendi. Agora, na pessoa peluda, o óleo da unção prende ali, cara. Sim. Por isso que Tony Ramos é o que é. É. Exato. Logicamente, anos de igreja me renderam diversas histórias bizarras. Engraçadas e outras, no mínimo, curiosas. Como o teatro do grupo de adolescentes que quase acabou em morte por enforcamento. Caramba! Porra, o cara foi... Judas levou ao pé da letra. Mas porra! O exorcismo, ou desencapetamento, bonito nome, que terminou em diarreia... O diabo sai por onde dá. Filho, o cara tá ali, ó. Tá ali. Da porta da frente, o diabo vai pela porta do fundo. É, antes de sair pelo vai toba. Confrontar, vai confrontar pra quê? Antes de sair pelo toba do que pelo pau. Exato. E uma irmãzinha na igreja, que darei o nome fictício de Clotilde Alves Damasceno. É o nome fictício. Exato. Que tinha o estranho hábito de cagar somente na igreja. E sempre na hora do louvor. Nossa. Cagava abençoado. Cara, mas isso é o condicionamento do cérebro. Às vezes a pessoa, só caga com o chuveiro ligado. Outra só caga ouvindo uma música. Então a irmã cagava na igreja na hora do louvor. Eu prefiro cagar pelado, não sei vocês. Mas hoje, caros novos amigos de infância, só vim mesmo agradecer por terem salvo minha vida. Ou quase isso. Mas antes, deixe-me dizer que o relato que segue, ainda que eu faça de uma forma sarcástica e usando eufemismos, tudo realmente aconteceu, tudo. Pois bem, tal como profetizou Joseph Klimber, a vida é uma caixinha de surpresas. E há exatos 5 meses atrás, numa dessas desagradáveis surpresas inerentes à vida, eu perdi aquela que era a escolhida dos meus afetos, a mulher a qual jurei amar e que, diga-se de passagem, era a melhor pessoa desse mundo. Era de verdade um amor de pessoa, cujo nome Rosa fazia jus à sua doçura e meiguice. Caramba, ele é viúvo. Raramente tínhamos uma discussão e nos dávamos muito bem, o que tornou a perda muito mais dolorosa. Some isso ao fato dela deixar órfãs de mãe duas princesas igualmente maravilhosas e educadas, minhas filhas. Confesso que dentre todos os planos que fiz para minha vida, ficar viúvo aos 33 anos não estava incluso. Pois bem, como disse, fui criado em um lar evangélico, tendo minha fé e acredito em um ser superior. Mas eventos como este nos fazem questionar a existência de um ser superior justo. Desnecessário dizer que meu mundo e minha fé desabaram e que perdi totalmente a alegria e a vontade de viver. Literalmente, se é que me entende. No primeiro mês, me senti meio que abandonado pelo pessoal da igreja, que simplesmente sumiu e nem ao menos ligavam para saberem como eu estava. Nos meses seguintes ao ocorrido, me tranquei em casa e as pouquíssimas pessoas que batiam no meu portão eram ignoradas como se fossem testemunhas de Jeová batendo na sua porta aos domingos às 11 horas da madrugada. Sim, claro. Eu tenho uma... Eu sofro preconceito que nunca testemunha de Jeová foi na minha porta, cara. Não, mas você tem essa vontade? Ah, porque eles visitam todos da minha rua e não me visitam, cara. Ah, eles pulam a sua casa. Não, sei lá, cara. Será que é porque você tem uma faixa ali, um banner, tem um pacto com o demônio? Não sei, cara. Mas é aí que eles têm que beber. Querer. Tá vendo? Talvez é por isso que depois que você saiu da casa da sua mãe, agora todo domingo de manhã tem testemunha de Jeová na casa dela. Mas tem uma coisa pior, tem gravação do Chorume lá, que a gente passa lá pra tomar café. Ah, então testemunha de Jeová é o de menos. ela queria que fosse testemunha de Jeová. Ela sai na porta, tomara que nossa, seja testemunha de Jeová. Ô mãe, você tem um tempinho pra fazer um café deixar a gente gravar o Chorume? Você tem um tempinho pra ouvir a palavra do Chorume? Ela, não, filha! Sabe o que que é? Eu tô com panela no fogo. Mas são 7 da manhã. Não, mas eu tô atendendo os testemunhos de Jeová agora. Eu quero morrer. Que bom que a gente não tem convidado. Eu quero morrer e viver em Campos Verdes e brincar com leões e girafas. É isso que eu quero. Tá. Solta esse cigarro de maconha aí. Faz café, vai. Velha louca. Nada contra os amiguinhos de Jeová. Até tenho amigos que são. E sem contar, nossa, é tipo nada contra esquartejador, não tenho amigos que são, inclusive. E sem contar a ninguém do meu real estado, me isolei, fiquei depressivo e com pensamentos suicidas, sentimentos que só passavam quando minhas filhas, que agora moram provisoriamente com a minha sogra, vinham até em casa os finais de semana. E eu precisava ser forte. Fora isso, foram dias terríveis. Até que um dia de outubro, dia 21, dia mundial do podcast, acometido por uma tristeza extrema, cogitei acabar de uma vez por todas com o sofrimento que me consumia aos poucos. Me lembro bem daquele dia. Estava frio. Eu voltava do mercado com 2 ou 3 mangas numa sacola e 1 litro de leite da marca mais cara na outra. Intencionado a preparar uma mistura mortal que pusesse fim ao meu calvário. Enquanto batia no liquidificador a poção que seria minha algoz, resolvi ouvir um podcast qualquer. O tema em questão era dia do podcast e era um episódio inteiro só de indicações de podcasts desconhecidos. Em dado momento, alguém falou o nome Chorume e descreveu rapidamente, mas o suficiente para despertar minha curiosidade. O episódio citado foi o Manual do Jovem Cadeieiro e eu resolvi pesquisar enquanto deixava a letal mistura à base de manga e leite curtir e apurar um pouco. Minutos depois, o comentário do host sobre como não ser estuprado na cadeia, abre aspas, a partir do momento que você aceita, não é estupro, é sexo. É verdade. Mas é verdade. Eu dou minhas palestras sobre isso. Em cadeia. Em cadeias, estuprando as pessoas, fazendo sexo. Sim. A princípio... Com voluntários. Com voluntários. Exato. Me fez cuspir todo o primeiro gole que eu havia dado e então resolvi todo o episódio. Confesso que desde que aconteceu com minha esposa até esse dia, nenhum jogo, companhia, vídeo, podcast ou piada me faziam sequer esboçar um sorriso. Até esse dia, esse belo dia que meus ouvidos sangraram chorume pela primeira vez ouvindo esse episódio que considero um jovem clássico da podosfera brasileira. Ao fim do episódio, vocês recomendaram o canal de vocês no YouTube, os Entubados, e assisti cada um dos vídeos enquanto jogava fora o composto venenoso e me questionava se aquele texto maravilhoso dos vídeos era um roteiro shakespeariano ou vocês simplesmente ligaram a câmera e deixaram rolar meio a caralha. Apostaria a segunda opção. Eu também. Foi nesse momento, durante o sensacional docinho, que tive uma epifania e me peguei sorrindo e me divertindo novamente e percebi que ainda conseguiria sorrir, que a vida precisava seguir em frente. Refleti mais seriamente na agitada e às vezes não consensual vida sexual dos jovens cadeieiros. Percebi que tinha gente em situação muito pior que a minha e que até mendigos que cobram taxa de playboys neonazifascistas podem ser felizes e nos ensinar lições de vida. E mais do que isso, ouvindo vocês, Wesley, Douglas e Gabriel falarem, percebi também que existem pessoas nesse mundo com tamanho retardo mental e ainda assim conseguem sorrir. Zoeiras à parte, obrigado por existirem. Desculpem o longo e-mail e prometo que no próximo e-mail relato algumas histórias que me deram o título Honores de Forrest Gump Capial. E também mando uma pergunta que deverá ser respondida por todos do grupo, que são azagais genéricos. Abraços. Abraços na boquinha. E esse e-mail foi enviado do meu Nokia 5125. Pô, isso aqui é bonito, tá vendo? Emocionante, cara, né, cara? Emocionante esse e-mail. Eu quero agradecê-lo por compartilhar essa história com a gente. Sim. Porque é uma história foda. É foda, não sei nem o que dizer direito desse... Eu nunca sei. Sei lá, às vezes a gente faz aqui uma conversa entre amigos e é sempre bom lembrar que a gente espera que todos que estejam ouvindo se sintam assim, como nossos amigos no meio dessa conversa. E agradecer aí ao Davi José por estar conosco também. Sim. E agradecer a todos os ouvintes. E agradecer a todos os nossos amigos e parentes, que mesmo os que não ouvem, mas que estão no nosso dia a dia aí e com certeza fazem o nosso dia a dia mais feliz. E também é que ajudam a gente a ter o que falar no chorume. Exatamente. Porque se a gente não tivesse a vida que a gente tem, a gente não teria esse chorume. Nós somos o reflexo das pessoas, né, que nos acompanham. E é o que eu falo, pior que nós... São os ouvintes. Pior que os integrantes são os ouvintes. Pior que os integrantes do Chorume são os ouvintes. Então, obrigado aí, Davi José. Obrigado. Davi José é também conhecido como DJ. Então, queria agradecer a todas as pessoas, menos a mãe do Wesley, que não cospe, engole. Mas porque ela amava. Só fazem isso duas pessoas que se... Então, estou até comovido aqui. Eu estou emocionado. Exato. Afinal, o podcast que eu não saberia dizer do que o Chorume é o nicho do Chorume, a não ser a leitura de e-mails, somos também um podcast de amor. Sim. Por quê? Porque o amor não tem fronteiras. Exato. E adoro periga. Então, esse é o momento que o Wesley Zobb começa a falar coisas a esmo. Então, tá na hora de encerrar aí a leitura de contatos. Que o Wesley Zobb... Não precisa descrever o que você tá enfiando no cu. É a esmo. Não é adentro, é a esmo. Tampa de lixo. Então vamos continuar esse episódio. Chama o Kilton lá do banheiro. Você não devia ter mostrado o seu encarte do Judas Priest pra ele, que tá lá no banheiro, não entendi porquê. Muito bem, então é o momento dele brilhar, o momento pelo qual estamos todos reunidos aqui hoje. Não estou falando pra espremer a espinha da nádega esquerda do Wesley Zopp, não. Mas apesar, também. Apesar que fizemos isso. Ah, bom. Você não alcança, né? Porque ele ficava penso na cadeira. É o momento onde Gabriel Asmar vai nos falar a temática de hoje. Gabriel Asmar, qual é o tema do episódio de hoje? O tema de hoje é festas de arroba. Oh. De arroba? É. Pesado. É, pesado, porque não é, pesado. Não é pesado o tema? Evilcast, entendeu? Que é pesado. É pesado. Ah, sim, boa, sim. Boa. Traduza o Evilcast pra gente, Wesley Zop. Evilcast é um podcast do Demônia. É isso. Peraí. Podcast maldoso. O podcast do Demônia feito por um Mormon. Isso daí é meio contraditório, né? Mas aí que é, aí que fica legal. Ah, tá. Porque você fala das diferentes culturas, dos diferentes assim dogmas. Assim como o Rony James Dio dizia, né? Evil World Divine, né? Não pegaram a referência, mas tudo bem. Não. Não peguei, mas achei legal falar evil. Entendi essa parte. Então vamos lá para esse episódio que promete falar sobre o que, Wesley Zop? Sobre festas que participamos, e foi umas festas muito divertidas, festas que podem ter acontecido coisas espetaculares e pecaminosas. Festas da nossa vida, festas que a gente festas participou. Que têm sido espetaculares e pecaminosas? Sim. Não, eu nunca participei de nenhuma. Será que eu posso ficar no podcast ainda? Pode ficar. Já fez uma aqui agora, né? É, então tá. Ou apenas festas muito legais. Mas festas pesadas. Pesadas. Muito bem, então ouvinte, ouça aí e conheça aí todos os pecados que o Wesley Zop já vivenciou em festas. Todos os estupros coletivos que Gabriel Asmar sofreu ali na festa dos primos dele. Sofreu? Sofreu ou induziu, né? Não sei. Vem aí num podcast que promete ser muito evil, do Demônia, com o Kilton Fernandes. Vamos ouvir aí que festas nos aguardam aí. A sua boca aberta, seu peito deserto, a sua mão parada, lacrada, selada, molhada de medo. Vai na cabeceira, é hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço, vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra cabeleira, minha avó reclama. É hora do almoço. Ai, Beto Jamaica! Então voltamos aqui depois dessa festa que muito maravilhosa. Obrigado, Gabriel Asmar, que você fez aqui por mim. Eu tava precisando. Tudo bem. Sabe que casado com uma filha agora não é sempre que... Existe pudor. É, exato. Sabe que não é sempre que eu posso comer coxinha de frango. Tudo bem. Mas podia ter trazido pra todos, né? É, sim. Mas ele só tem duas. É, as coxinhas dele são magrinhas, parece que é de frango. E brancas. E brancas, exatamente. Mas bem temperadas. É. Você pode agradecer também o Wesley Zop e o Kilton pelas coxinhas de búfalo que ele trouxe. De búfalo e um salame. Obrigado. Muito obrigado. É, Wesley Zop, você, como é a tradição desse podcast, e o Kilton só veio pra ver isso. Veio pra ver tudo bem. Você começar aí mais uma pauta. Ah, falando sim. Aí sobre festas. Festas. Que quando sugeriram este tema, eu falei, puta, festa é muito amplo, mas eu falei, só vou pensar em festas que foram legais. Porque tem festas que é muito chato. Sim, como então, a sua vida. Exato. Então a maioria são chatas. Sim. Não, mas só pensei nas legais. A gente tava indo numa chácara e tinha que levar bebida e tal. tava determinado que cada um levava o que bebia. Que é o normal de festas, que hoje em dia é muito caro alguém bancar uma festa sozinho. Ah, festa do judeu, cada um leva o seu. Todo exato, mundo sabe. Sim, sim. O judeu, leva um sim. Judeu. Sim, pra espancar. Amarrado... Cada um leva o seu judeu, né? Exato. Amarrado numa cordinha. Cada um leva o seu judeu e uma câmera de gás. É. É. Cada um brinca como gosta, né? É, não precisa ser gás. E pode ser qualquer tipo de gás também. É, não precisa ser mortal. É. Não, pode ser oxigênio. Pode ser gás do riso, gás do riso. Gás do riso, fica legal. Pode ser peido também. Pode. É um gás. Você quer humilhar o judeu, não sei. Pode ser. Então, daí... O cara tinha passado o endereço pra gente, falou assim, vocês chegam, já entram na chácara e vai ter a geladeira lá, já pode colocar a bebida e tal, e fica à vontade. E tá bom. Ok. Porque tinha uma galera, né? Tinha bastante gente. 700 já, né? Pessoas. Não sei, acho que umas 8. Ah, né? Que galera. Nossa. Eu realmente pensei que era muita gente. É, não, era a quantidade de amigos que o Wesley Zop conseguiu durante a vida. 8. Basicamente, assim, né? Basicamente dois chorumes. É, quase, né? Porque aqui não tem amigos. Só companheiros de mesa. Exato. Sim. Não, daí, tá bom. A gente pegou o endereço, entramos na chácara, colocamos as bebidas lá e vimos que o pessoal que tava ali, alguns cumprimentavam meio constrangido a gente, né? E isso era domingão. Domingão, pá. Chegamos, colocamos as bebidas lá e mergulhamos na piscina. Exato. Comeu a cozinheira. Tava rolando um churrasco, um dos caras que foi junto falou, deixa que eu assuma a churrasqueira. Tá bom. Já deu tapinha na bunda de todo mundo. O cara que tava na churrasqueira... Os caras tudo pelado. O cara que tava na churrasqueira sentou constrangido, mas falou, tá, pode fazer, né? Faz aí. Ele falou, enquanto isso eu vou fazendo umas pizzas, o cara que tava na churrasqueira. Ele falou, puta, mas vai ter pizza? Tá bom, então faz, né? Festa tá da hora mesmo. Puta, mas a gente tava em 5, que era um carro, né? Puta, comemos de tudo que tinha lá, bebemos de tudo, e os caras, de repente, ligam. Vocês não vão aparecer na festa? A gente tava na chácara vizinha. Ficamos 2 horas lá. Até hoje os caras estão pagando aí o prejuízo que vocês deram. Eu cheguei antes de colocar a bebida lá, eu já cheguei mergulhando na piscina, cara. Nossa, vocês são dementes. A única parte boa foi pra cozinheira. Não, ganhou um trato ali. Não, mas a gente comeu as pizzas que tinha lá, comemos carne. Mas e aí? A gente não levou comida. Vocês foram embora como? Não, deram tchau? Não, a gente falou, é aqui do lado? Ah, então beleza. Pegamos lá um fardo que tinha, que tava fora da geladeira, e fomos pra chácara. Que era lado. Deles, né? Você pegou o fardo deles, foi embora. Mas nem despediram? Não, despediu. Falou, obrigado na recepção aí, mas a gente errou a chácara, pá, tal. Não, cara, não, vai. É isso. Pô, aí. O cara foi um lorde também. Não, né? O cara foi muito simpático. Nossa. Porque... Não, daí ele falou, não, qualquer hora aparece aí de novo. Mas os caras eram gente boa mesmo, até... Ficamos amigos, teve um dos caras que foi junto com a gente lá. Ah, sim. Então, a cozinheira. A cozinheira, né? Que já tava na catraca. É porque tava preso ainda no pau. Do cara. Foi igual o cachorro. O pau de jumento aí. Quem dera. Você é um demente, Wesley Zop. Esse dia foi muito bom. Esse dia foi legal. Não, vou falar que o Wesley Zop sempre conta as histórias boas, né? Mas ele não conta as vezes que ele foi filha da puta, né? Não, eu jamais fui. Ele tem uma memória seletiva. Exato. Muito seletivo. Um currículo seletivo, né? Como ele... Não, queria deixar a minha... Denúncia? Minha denúncia aqui. Minha denúncia não, minha indignação. Com o ouvinte fala que me equiparou, que me igualou o Wesley Zop por causa de uma história... Onde eu precisei terminar com a menina invocando o nome de Deus em vão. Mas tá vendo? Mas é o nível da demência. Não. Você é um desgraçado. Não, você não prejudica. Com essa. Você prejudica a família brasileira, rapaz. Eu jamais faria você isso. Você é o câncer do Brasil. Do Brasil. Exato. Porque agora, depois desse episódio, nenhuma família brasileira está a salvo. Porque a qualquer momento você pode chegar lá mergulhando na piscina das pessoas. Comendo a comida. A comida dela e depois ir embora sem agradecer, cara. Mas eu agradeci. As cozinheiras estão felizes. Ah, bom. Tem isso também. Por causa do seu amigo Jumento. Não, não, por minha causa, nunca. Seu amigo Jumento formado em Harvard. Mas apoio você, Gabriel Asbar, nas denúncias contra o Wesley Zop, por sim, favor. Sim. Mas acho que não vai ser denúncia. Vamos ver. tudo bem que eu fui um pouco conivente, um pouco. Mas aconteceu que, em dado momento, resolvemos combinar uma festa com um grupo que a gente participa de trabalho voluntário. Sim. E daí a gente não tinha um local para fazer essa festa. E a gente pensou, bom, vamos combinar essa festa pelo Facebook. Porque era uma ferramenta viável ali, nova na nossa. Era nova. Era nova na nossa. Era novidade. Tava era novidade. No Brasil, tá. Sim. Tava como The Facebook, hein? E a gente era amigo do... Do Mark. Então podia colocar 8 fotos. Mark Ruffalo. Isso, também. Então a gente só tinha mais 5 amigos pra mexer. Era o Zop e os dois Mark. E depois mais 5. Tudo bem. E a gente resolveu marcar essa festa pelo Facebook, convidou todo mundo e o local escolhido para fazer essa festa foi a casa de um amigo nosso, Bolinha. Só que, Gabriel Asbar, você tem que falar uma coisa. Antes de existir Facebook, quando as pessoas ligavam pelo celular, Wesley Zop marcava festas assim na casa dos outros. Ele ligava pra pessoa e falava, Marco, tem uma festa aí, você quer ir? O cara falava, eu quero, que é na sua casa. Eu fazia mesmo, isso é verdade. Tá todo mundo aqui na frente da sua casa. Eu quero, não, mas não tô em casa. Vamos ter que pular o muro. Vamos arrombar a casa aqui. Não. Quebrei o cadeado, então. Mas por que você disse isso? Porque a gente marcou na casa do Bolinha e ele não tinha Facebook, ele não ficou sabendo. Ele não sabia da festa enquanto todos sabiam. Ah, sim. Até a hora da festa. Até a hora da festa. Muito bem. Na verdade, até no, duas horas no, da festa. No dia da festa, de manhã, a gente avisou que a festa era na casa dele. Ele falou que ele podia ir, que ele queria ir na festa. Falou, tudo bem, vai ser na sua casa. Então tudo bem. Se pode ir, não vai ter compromisso. Não vai ter compromisso, pode estar em casa. Exato. Não, vou estar em casa. Então é isso. Isso é uma estratégia. Até pra marcar gravação de podcast. Sim. Quer uma festa hoje? Ah, quero. Ah, vamos gravar antes. Né? Tá disponível? Essa é a festa, a gravação. Sim, fizemos a festa lá, o pessoal foi em peso. Tinha uma galera, umas 8 pessoas. Teve um balanga-teta. Teve um balanga-teta. E o pessoal resolveu fazer uns vira-vira. Vira-vira não é toba, não, Douglas. Fala a verdade. Não é. Não. A princípio, não. Mas em dado momento, começaram a fazer um vira-vira. Que? Vodka, era jurupinga, era bebidas. Sim. Bebidas alcoólicas. Era jurupinga, era, sei lá, vinho. Pinga com limão, vinho quente. Vinho quente. Garrafão quentão, de vinho. Vinho quente. Não, mas não vinho quente feito pra quente festa ambiente, junina. Quente ambiente. Não tá gelado. É o pior, é o que vinho é o pior. Morno. É o vinho morno. Ou você toma vinagre, vinho gelado ou vinagre. É o vinagre ali, né? E o morno é coisa do Evil Cast. É do demônio. É do demônio. Na lozinha do demônio tá lá. Vinho quente, cheque. Vinho morno. E daí o pessoal começou a ficar alegrão e tal, mas aquela mistureira nem pra todo mundo cair bem. Né? Parece que não. É verdade. Parece que não. Ou pra todo mundo cair mal, tem essa. Você estava a beber? Não, eu não estava bebendo porque eu tinha... Até então não sabia, mas eu tinha quebrado o braço. Por acaso eu estava com muita dor, eu não estava afim de cortar o efeito do remédio. Tá. Mas, depois dessa bebedeira, o pessoal resolveu jogar Cidade Dorme. Que é parecido com um detetive. Puta, joguei isso muito tempo em mim. No passado, hein? É muito é legal, da hora. Eu esqueci que isso existia, cara. Você me trouxe à tona agora. Aí, memórias. Nossa. Memórias. Nossa. Você pode me pagar na saída. Caso de abuso de tio policial. Cara, Cidade Dorme. A gente pode lançar o Cidade Dorme do Churu. Né? Exato. Em vez de você procurar um bandido, você procura um abusador. Né? O tio policial. Exato. Que é o cara que tem que prender, então ele não se prende. Caramba, complexo esse jogo, mas complexo. Tudo bem, continue. E daí todo mundo fechou os olhos ali, Cidade Dorme, começou a rolar o jogo, e quando disseram Cidade Acorda, a Bruna, amiga nossa. Não, refere-se à ex-namorada do Wesley. Ex-namorada do Wesley. Minha ex-namorada. Ela disse, acho que eu não tô bem, e mandou um gorfo no tapete. na frente de todo mundo. Só que daí todo mundo tava bêbado, menos o Gabriel. É. Então só ele se incomodou com isso. Tá tudo... e o Bolinha. Porque o Bolinha era o tapete que ele tava pagando ainda. Todo mundo começou a rir, começou a enfiar dentro da garganta. É, vamos vomitar também. Nossa, que legal esses vermes, vamos brincar com vermes. Corrida de vermes. Mas isso é um macarrão. Por isso que não se mexe. Se é macarrão, pode comer então. Vamos começar a sopa. Mas daí em diante, a festa começou a ir pro precipício. Ah, você é uma vomitança. É. Ah, é? Oh. Porque mais gente começou a passar mal, entendeu? E daí, em duas pessoas, conseguiram vomitar a casa inteira, cara. Vomitaram nos dois banheiros, no quarto, no banheiro não é na privada, não querido ouvinte. E nenhum dos dois que vomitaram... A privada dava pra você comer dentro, de tão limpa que tava. Agora a volta, o banheiro em cima. Os dois que vomitaram nos banheiros, vomitaram fora da privada. Só que o cunhado do Bolinha, que também tava lá, que é um dos que vomitaram... Ele arrancou toda a roupa pra vomitar, ele ficou andando pelado. Não, mas... na casa... Eu acho que vocês já contaram essa história no episódio passado. Tomara que não. Eu acho que sim. Mas não teve um desgraçado que vomitou num vidro de shampoo aí? Exato. Nossa, o cara tem que... Não, é filha da puta, cara. Ele não tava bêbado. Não, ele não estava bêbado, não, cara. É, isso aí é crime premeditado, cara. Isso aí é 10 querer, é lá, 10 né? anos da cadeia, não, cara. Eu tenho uma pergunta. Como é que descobriram o vômito no shampoo? Porque usar o shampoo. É, exatamente. Porque a casa vomitada, vou usar o shampoo. Ninguém fez isso, cara. Foi na hora do banho. Você já tentou abrir um vidro de shampoo, cara? É uma desgraça abrir um vidro de shampoo, cara. Porque quando cara, sou pai de família, tenho filho, quando tá um dedo do shampoo, o que você faz? Você enche de água e chacoalha bem, cara. Claro, porque daí você tem um shampoo novo, cara. É verdade. Então, que acontece? Quando tá na metade. Só que pra abrir ali, você, pô, filha da puta, esse vidro de shampoo, agora um bêbado abrir pra vomitar dentro. E, ó, a argolinha ali, ó. Não foi sem querer, não, né? Não foi. Talvez ele tenha enfiado na goela pra vomitar. Mas lembrando que não fui eu, porque eu não vomitei. Não. É, então. Não. É, porque mas, até aí agora vocês estavam falando que eu era filha da hora, puta aqui. Na hora, Bolinha, que você abriu a sua manteiga aviação, você abriu a lata e tava aparecendo doce de leite, é o Wesley que cagou na lata lá, filha da puta. Era, foi a única lata que ele achou. Mas ele já falou que o Nescau não vem mais em lata, você falou? Mas ele falou que foi o melhor doce de leite aviação que ele já comeu. e disseram que nesse dia... o cunhado do Bolinha deu 72 gorfadas. Esse cara tava pelado. E quem foi ajudar ele, Gabriel Osmar? Me lembre. Quem foi ajudar ele? Wesley Zop, que currou o cara. Mas faz parte de você ajudar um bêbado, você currar ele. Você acorda. Tá na ética. É, mas eu tenho uma pergunta não polêmica pro Wesley Zop. Só pra você não se sentir polêmica. Perseguido. Tudo bem. Você fez o urro antes? Eu não tinha essa... como fala? Esses dogmas ainda. Ele estava na academia de mendigos. É. Você não fez o urro, não ganhou XP. Não ganhou. Não, eu não ganhei XP. Mas depois de todo esse inferno, depois de todo esse Evilcast na festa do Bolinha, que coitado, não devia ter marcado essa festa. Que mas ele não sabia que ia acontecer tudo isso. Você pensa, todo mundo ficou lá, o The Walking Dead ali, tudo nojento, todo mundo the morto. The Walking Cast. Anota esse nome aí. Esse é bom mesmo. Esse é bom. Você pensa, não, sei lá, começaram a lavar e arrumar as coisas. Não, acabou a água na casa. Pra ajudar. Acabou a água. E aí você descobriu. O filho da puta do cunhado foi lá. Fechou o registro. Quebrou o registro. Olha isso, cara. Passou shampoo na cabeça aí. Que vai acabar a água. Ó, oh, vai acabar a água. Vai tomar banho agora, hein? Mas usa shampoo. Olha o shampoo que eu trouxe especial aqui, ó. Lava a cabeça. Tá com a cabeça quente. Então essa foi uma verdadeira festa de arroba. É, porque essa foi pesada. Arroba em vômitos. Foi pesada em vômitos aí. Ou de arrombar, né? Muito bem. É, Kilton. Antes de você falar das suas festas religiosas que você participou. Ah, é, sim. Tem muito disso mesmo. E como que você começou a ouvir podcast, cara? Como que é essa história aí? Conte aí rapidamente, em 3 horas, que o ouvinte do Chorume sabe. Tá acostumado. Que... É. Você escutou 3 horas e meia? Qual o problema de contar minha carreira aqui? Exato, Então, conte aí do menino Kilton como ouvinte pro menino Kilton que vai ser produtor de podcast. Porque existe um abismo entre o seu ouvinte... Não, existe um hiato. Não. Existe um hiato desse tempo. Pode ser um hiato, né? Hiato Podcast. Hiato Cast. Hiato Cast. Todo mundo começou com o Nerdcast, né? Eu comecei com o Nerdcast, o episódio específico que ele entrevistou o dublador do Kiko. Nossa, não, eu não lembro desse. Eu nem sei qual foi Nelson o primeiro. Machado, se não me engano. Mas eu gostei primeiro dos de história, assim. Eu achava legal, você agregava conteúdo na minha jornada diária, né? Até um dia que eles lançaram um episódio, dia que eu falei, não, isso aqui não tem como. Foi o dia que eles lançaram um episódio de Rock Pauleira. Primeiro pelo nome, né? Rock Pauleira. Quando eu penso em Rock... Se fosse Rock, todo mundo sabe que é Rock Balboa. Que... Rock Pauleira. Talvez a tradução de Balboa do italiano é Pauleira. O Orelha Miguel se retorceu ali, nem sabe por quê. E aí eu falei, puta, Rock Pauleira, beleza, vamos dar uma chance pros caras, né? E aí eles falaram sobre... A ideia era falar sobre rock and roll, heavy metal. E aí eles só falaram bosta, só falaram merda, uma atrás da outra, cara. E aí eu tive... Mas eles tentaram falar sobre metal, essas coisas? Então, eles falaram bosta quando eles falaram de Kiss a Iron Maiden, passando por Led Zeppelin e Judas Priest. Tudo, tudo. Cada uma das coisas que eles falaram é uma bosta, cara. Todas elas eram uma merda, cara. Não, tudo bem. E aí eu fiquei meio que... Eu fiquei numa crise de credibilidade. Falei, você falou, porra, não... Será que tudo que eu já ouvi aqui não, era bosta e eu que não entendi? É, exatamente isso. É, porque chega um momento que ele falou, pô, acho que os caras não me representam. Não. Não, porque... Não mesmo. Porque não, a ideia era discordante. E não era nem pela opinião. Porque o Tucano, ele fala, puta, Iron Maiden é uma bosta, porque ele não gosta de Iron Maiden. Beleza, eu acho que a pessoa pode não gostar. Não, sim. Mas os argumentos que ele trouxe, nenhum é válido. Nenhum é válido, cara. Sim. E eu comecei a pensar, talvez eles não saibam de outros assuntos também. Eu escutei vários outros casts, eu comecei a escutar muitos casts americanos, e aí eu comecei a perceber que tem um abismo de diferença dessa credibilidade. E na época eu sempre toquei, desde criança eu toquei, desde os 12 eu tenho banda, e eu tinha uma banda na época chamada Evil by Nature. Como você é negro, provavelmente você era baixista, né? Com certeza. Mas como eu falei, é pré-requisito. Porque o seu instrumento, você tem condizente ao seu órgão reprodutor. Ah, por isso o baterista usa aquela baquetinha fininha. Ah, sim. Exatamente por isso. Vocalista, microfonezinho, na o boca. O tecladista usa muitos dedos porque é siririca que ele toca. Porque é uma garota. Geralmente é uma garota. Ou porque coloca o dedo no cu. Mas olha que coincidência, eu também toco desde os 12. Mas parece que você não tem alfabetização musical, às vezes. Não, nenhuma. Tudo bem. E aí... Mas seu tio policial tem, né? Você tocava flauta de carne. Né? É assim que ele me ensinou. Aprendeu o Titanic. Como o Kilton foi alfabetizado em inglês, vou traduzir pra ele. Penis. Deck. Uncle Cop. Penis. Cock. Wiener. Black Cock. Uncle Cop. Trompet meat. Mancada. O cara é um idiota. Flash flute. Mas o... Boa. Anote flash flute. Vamos registrar. Não, flash flute tem que ser canal do YouTube, cara. Ou do X-Vids. Estamos... Os ouvintes estão presenciando um momento épico. Estamos mudando o nosso nicho de atuação de leituras de e-mails para registro de... Agora a gente dividir e conquistar agora. Eu escuto o Chorume há bastante tempo e eu sou impressionado pelo inglês de todos vocês aqui, cara. É impressionante, cara. Thank you. I speak very well. Dá pra perceber, é incrível, cara. Mas eu tinha essa banda chamada Evil by Nature. E a gente tinha um plano de marketing nessa banda. E eu sugeri ter um cast como plano de marketing. Você tinha quantos anos? Já foi em 2000 e eu tinha 25. Ah, foi recente. Então. Ah, minha última banda. É, 2002. Meu última banda foi recente. Plano de marketing. Então a gente pensou em algumas estratégias. E uma das estratégias pra mídias sociais era, vamos fazer um podcast? Então antes do ensaio, a gente ensaiava toda semana antes do ensaio, a gente senta junto e grava um episódio e eu me encarrego de lançar. A galera não conhecia muito a ideia, não conhecia a mídia, né? E a gente foi evoluindo essa ideia. Por isso que o Evil by Nature tinha um cast chamado Evil Cast. Mind-blowing. Oh, por isso que era Evil Cast, vou começar. E aí, só que aí a banda se desfez, mas eu falei, puta, eu tô sem banda, mas eu quero participar dessa cena ainda, quero ajudar a cena heavy metal, e por isso que eu vou fazer um podcast. Mas o podcast não existia ainda. Não existia. Só existia na concepção. Todo o processo, já tinha todo o formato feito, tinha, sei lá, 12 pautas prontas, mas nunca tinha sido gravado. E eu falei, eu preciso de uma parceria, preciso de alguém pra me ajudar aqui. E aí eu conversei com... Mas parece que ele tinha algumas ocupações. Devia ter tentado mais. Mandar e-mails pra Hillary Clinton. Nessa época, é isso que ele tá fazendo. pedindo nudes pra Hillary Clinton. É. E aí, eu falei com o meu sobrinho, o André Kuhlmann, né? Esse é headbanger de verdade. Eu não sou headbanger, não. Eu me faço de headbanger. O André é headbanger de verdade, cara. Headbanger é pica vermelha. Pra quem não entendeu, headbanger é pica vermelha. Você, obviamente, não vai ser pica vermelha, né? Pica preta, Black Banger. E o André tava em São Carlos, estudando lá, e aí ele falou, puta, eu escuto muito podcast, vamos fazer sim, vamos fazer isso acontecer. E aí a parceria... Mas é seu sobrinho, mas vocês não tem uma diferença, deve ser de quê? 8 anos, né? Eu falo que ele é meu sobrinho, ele não é muito meu sobrinho, não, porque ele é enteado do meio-irmão. Cara, não, mas é sua sobrinha. Teoricamente, ele é meu sobrinho. Na teoria. Aquela festinha de vocês dois já é incesto já, viu? Nem querer se livrar, né? Não. Nem querer convencer seu advogado, não, que... E aí... É só um amigo. Nem dá pra considerar parede. Não, dá sim. Mas continue. Seria um problema congênito. Falou com o André. O André topou na hora e a gente fez um piloto. Nesse piloto participamos eu, o André e dois músicos da minha antiga banda, o Bruno Gardelin e Danilo Sato. Era um time muito coeso, muito... Foi o primeiro episódio que foi excelente, assim, foi muito engraçado. Dream Team? Era um Dream Team, na verdade. Mas aí, eles passaram desse episódio, a gente falou sobre o melhor riff da história, tá lá no invocast.net, pode procurar. Você não tá pode fazer jabá aqui. Episódio 1 ou episódio piloto? Episódio 1. Ah, tá. Não pode fazer jabá aqui, né? Jabá aqui não é, pelo amor de Deus. Não, não viu. É. Você não viu? O 1, não. Eu vi o cast. Essa é aquela pior piada do mundo que você tinha? Não, não? Essa é fantástica. Aquela invocação do Praçóia. Muito bem, então vamos lá pra festa. Daqui a pouco você fala da sua pior piada do mundo. Mas a história é essa aí. Ok, antes de falar da minha festa, não vou demorar 3 horas. Fica tranquilo. Eu só queria falar que o senhor Wesley Zop tem duas opções aqui. Ele é cabeçudo mesmo. Sim. Tem duas opções. Chupa bem. Ou ele é o maior mentiroso desse mundo. É uma opção. Eu vou na primeira. Ele chupa tão bem assim. Ou ele vive num mundo muito melhor que todos nós. Ele vive num mundo. Ah, não, mas é que eu sou muito otimista. Não, eu acho que o mundo tem que ser mais otimista na sua concepção. Tá ligado aquele desenho do cartoon Clarence Otimista? Então pode estar pegando fogo, eu falo, puta, pelo menos tem um fogo aqui pra gente fazer marshmallow, cara. Entendeu? Eu baseado na vida dos outros. É que o Wesley Zop é um cara que não se preocupa. Exato, cara. Pode ser isso. Então tem isso. Mas vamos lá. Por que eu falo isso? As suas festas acho que eram tão evil como as minhas festas. Mas os seus amigos eram melhores. Ninguém nunca morreu numa festa sua? Não que eu saiba. Ninguém foi de fato estuprado na sua festa? Não sei, isso eu não posso dizer. Então vou começar com uma festa. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos. Foi em 2003. Eu tinha 15 anos. Debutante. Tava me conhecendo na sociedade. E aí tinha um grande amigo nosso que fez aniversário, Robão. Robão. Ele é importante lá no final desse cast aqui. Robão. Pra alguém deve ser. Talvez pra mãe dele. Porque eu tô um pouco me fodendo, velho. Nesse momento. Robão. Vamos ver. Robão é um camarada nosso, baiano, gente fina pra caramba. Estudava ali junto com vocês. Ele estudava com a gente lá em Cotia. E aí ele tocava numa banda também, de death metal. Era baterista de death metal. Mandava muito bem. falou, vou fazer aniversário, então tá todo mundo convidado aqui, a galera. Era uma festa que tinha bastante gente, tinha umas 30 pessoas, não era 8, não. Eu tá desprezando as suas festas. Não, tudo tinha bem. Uma baita galera, muita gente, cara. É, 30 pessoas. É, mesmo. É, não, uma festa de 15 anos é muita gente. É. E aí, eu tinha 15 anos, ele teve uns 18, então a festa era desde 18. Ah, então ele era mais velho. Ele era mais velho, repetente, exatamente isso. Estava na minha sala. E aí, eu tinha um amigo, tenho um grande amigo meu, o Bruno Gardelin. Sempre tocou comigo. E a gente sempre jogava basquete no final da aula. Até cansar e depois ia fazer alguma coisa. Até um primeiro fazer sexta, daí... É, 3 horas pra cair uma bola, sim, e a gente ia. Aí já cansa. Aí você só podia ficar com o Gabriel Asbar. Tenho que deixar claro que eu sou mormon, sim, tá? Sempre foi? Sempre fui, desde nascido. Tá. E às vezes eu tava nos lugares que eu olhava e falava, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu olhava ao redor e falava, meu, eu não deveria estar aqui não, cara. Essa foi uma dessas ocasiões. Você já entra achando que tá errado. Nossa, cara. Falei, não, não deveria estar aqui, cara. No portão, né? Não, eu não fiz nada de errado lá, mas só de estar lá, eu já... Sim, sim. Mas você, por ser mormon, não se privava também de ir nessas festas? Não. Eu tenho alguns padrões, então não bebo, não fumo, pode ser um modo blowing, casei virgem. Sem problema nenhum. Ah, tudo bem. Então, pelo menos no pênis. Então, eu tenho alguns padrões que eu mantive, mas eu sempre tive com todo mundo, assim, sim, né? Não tem problema nenhum. E aí, mas eu tava nessa festa, eu não deveria estar aqui, não. Tá um pouco hardcore isso aqui. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi, primeiro que era nem na casa do Robão. Era no caso de uma outra pessoa que eu nunca vi na vida. Nem sei quem era essa pessoa. Só eu tô pensando que Robão é um mestre em cambalhota, né? Esse nome parece ser. Parece que ele é de sim, circo. Tá. Agora é Robão com suas cambalhotas. Vira uma. Mas apoiado no chão e cai torto. Acho que era só eu. Provavelmente. E aí, quando eu cheguei nessa festa, a primeira coisa que eu vi foi um amigo nosso chamado Felipe Doido, com uma garrafa de 51 quebrada na mão. Eu falei, nossa, o que tá acontecendo, né? Quando a gente entrou, eu tava tocando Iron Maiden. O que era estranho, que nessas festas geralmente tocava axé, na época eu tocava muito axé. Axé, isso. Na época eu tocava muito axé. A gente entrou e tava tocando Iron Maiden. Eu falei, pô, pelo menos a música é boa. E o Felipe tava com essa garrafa de 51 quebrada na mão. Nossa, o que aconteceu? Mas deixei passar, né? Falei, deixa aí, né? Deixa sentar a história. Deixa sentar. O cara tá revoltado com a vida. É, cara. Vai que ele pegou no chão, tá limpando, não sei. Sim, pode ser. E aí eu entrei, assim, um monte de gente, assim, muita gente que a gente conhecia, muita gente que não conhecia. Aí a gente foi pegar uma coisa pra beber, eu fui procurar uma Coca-Cola, ingênuo, não tinha. Quando eu entrei na sala, na cozinha, tinha uma garota, Cássia, com uma garrafa de 51 virando no gargalo. E eu falei, coisa tá boa aqui, né? Beleza, a festa tava bem hardcore, pessoas malucas, pessoas se comendo, aquela bagunça toda, aquela zona toda. Pessoas se comendo? Vivas. Canibais. Canibais. É. Eu falei, nossa, estranho isso, né? Beleza, a gente ficou ali uns 20 minutos, viu o Robão, dei parabéns e tudo mais. Vambora, Bruno, que essa festa aqui tá meio... Mas você ficou quanto tempo nessa festa? Uns 40 minutos. Uns 40 minutos. Cadê o Red? Vamos dar tchau pro Red. Red era um outro camarada nosso. Cadê o Red? Vamos dar tchau pro Red. Cadê o Red? O Red tinha ido pra festa, mas ele não tava lá. O Red tinha sumido. Começou a ficar preocupado, porque o Red de verdade tinha sumido. Cadê o Red? E aí a gente encontrou... Eu entrei num banheiro, num quarto, desculpa. Na esquerda tinha a Grazi. A Grazi, o objetivo de vida dela era ser a maior vadia de Cotia. Mas era gostosa? Ela era, na época sim. Na época sim. Ela podia ser, Ela tinha potencial para tal. Você tem que ajudar essas pessoas. Nossa, um talento. Parabéns, cara. Cada um tem um objetivo. Um objetivo de um homem, um objetivo de um homem. Sim, exato. E quando a mulher quer dar, ninguém segura. Não segura mesmo. E Grazi, esperamos você aqui, hein? Cara, muito tempo que eu não a vejo, hein, meu. Olha só. Quando a gente entrou nessa... Quando eu entrei nesse quarto, na esquerda ela tava dando pra dois caras num colchão. Não, só quero fazer um adendo. Ela poderia ser a... Ela tinha esse direito. Ela tava no caminho certo. Não, parabéns pra Grazi. essa cena ficou tatuada na minha mente. Não, eu tatuaria nas costas, tipo. Porque eu entrei nesse quarto. Era um quarto desse tamanho aqui, como o Chorume One. Quando... 20 por 40. Iluminado. Assim. Aí, quando eu entrei, ela tava dando pra dois caras num colchão. Mas como que tava sendo essa dada? Você quer muito detalhe. Não, você quer muito detalhe. Você ficou tatuado na mente, tem detalhe. Não, posso dar os detalhes. Não, por favor, era um na frente e um atrás, como que era? Um na boca, um no toba. Como que era isso aí? Tinha um cara deitado, pelado, tá bom? Sim. Ela tava em cima desse cara. E tinha um cara atrás dela, em cima dela. No tobinha. É, basicamente. Provavelmente. Muito bem. Ah, legal. Gostei. Sanduíche. Convencional. A Grazi era como, assim? Dê características dela. Porra, só eu quero saber aqui. Tô com o pau na mão, não é à toa, não. Nossa, tem muitos detalhes. A gente loira, branca. A gente grava pelado, não é à toa. Ela não era loira, ela pintava de loiro. de loiro, né? Você viu isso por causa dos pelos do Toba dela. Não, eu conheci. Descobriu. Eu a conhecia porque ela também é importante no final dessa história. Todos os personagens aqui é de caso contado. Cara, mano. Isso é importante. Tá pensado. Tô me sentindo numa partida de detetive. Tem um arco. Então. Tem um arco aqui. Tem um arco nessa história. Mas o importante não é isso. O importante é que ela tava na esquerda, beleza. Com mas você chegou, abriu a porta. Não, eu tive que entrar. Por quê? Porque eu entrei, eu abri a porta, eu vi ela com dois caras na esquerda. Mas na direita o Red tava vomitando em cima dele mesmo. Jogado no colchão. E ele falando, para de vomitar em mim. Ele tava... para de gozar na minha boca. Ele vendo aquilo ali, achou que os caras tava... Tava nele. Ele tava trêbado, jogado na direita, virado de barriga pra cima, vomitando. Ele tava pronto. Ele poderia se afogar ele com o próprio vômito. Ele estava se afogando. Cara, você é um herói. E eu olhei aquilo e falei, meu, eu pensei, cara... O que esses três pessoas estão fazendo? Tem um cara morrendo ali, mas, cara. Mas perceberam, né? Mas tinha outras pessoas morrendo, só que era de tesão. Tem um cara morrendo ali, cara. Tudo bem. Você é muito cristão, cara. Eu fiquei em choque, corri, chamei o Bruno Gardelin. Vem ver, tem duas pessoas transando. Tem duas pessoas comendo a Grazi. A Grazi puta. A Grazi Boquete, entendeu? E aí eu chamei o Felipe Doido, chamei o Bruno, a gente pegou o Red, levou pro banheiro, lavamos a cara dele pra ele parar de desengasgar. E o pessoal mandando ver. E a galera nem viu a gente entrando. A galera tava realmente engajada no processo. Você tá concentrado no objetivo ali, cara. Ali, ó. E aí, mas isso foi o mais terrível, porque quando a gente pegou o Bruno e lavamos o Henrique, e a gente começou a lavar ele pra levar ele pra algum lugar, não queria falar o nome, já falei, né? Mas aí, ninguém tava nem aí. A festa tava rolando, o Red, ele tá muito louco, ele tá trêbado, ele tá em coma aqui. Você tem que levar ele pro médico, todo mundo, beleza. Não, tipo, mas se você, ninguém já, é aí. Se você já se prontificou a ajudar, você já tá ajudando. É. Beleza, mas ninguém se comoveu. Se preocupou. Ninguém tava nem aí. Era como se, beleza, terça-feira, todo mundo morre terça-feira. Falei, que isso, cara? E aí a gente ligou pra ambulância chegou, a gente colocou ele na ambulância e levamos pro hospital. Só eu e o Bruno, só a gente. Acho que nós éramos os únicos sóbrios lá, eu acho. A gente levou ele lá. O Bruno era mormon também ou não? Ele nasceu mormon, mas a família dele não é mormon mais. Mas ele nasceu mormon. Tudo bem. A gente até não sabia disso. Mas beleza, a gente levou ele pro hospital, chegamos no hospital, ó, o garoto tá aqui em coma, tudo mais, eu vim fazer a ficha, tudo mais, colocaram ele na maca e levaram. O Red, ele era punk e ele era anarquista. Segundo ele, né? 16 anos, todo mundo é punk, né? Quando a gente colocou ele na maca e começou a levar ele pro consultório, era um postinho de saúde, não era um consultório, né? Sim. Ele começou a falar, é por isso... Trêbado. É por isso que eu sou anarquista. Olha esse colchão aqui, é um papel, é um pedaço de papel. Pedaço de papel. É por isso que eu não voto. É por isso que ele eu adoro meu voto. Molas individuais, molas ensacadas. Ele queria cobertor com chazinha, uma coisa assim, cara. E ele começou a causar no hospital. E a gente deixou ele na maca, veio a enfermeira pra colocar a glicose na veia dele. Quando colocou na veia dele, falou assim, a enfermeira falou, dá o braço pra eu colocar a glicose. Aí ele fez e esticou o braço e pegou na bunda dela. A enfermeira ficou puta, chamou o segurança. E aí começou a causar no consultório, cara. Puta que pariu. Treba do chato. Sim. Terrível. Beleza, colocaram a glicose nele, ele ficou um pouquinho melhor, a gente levou ele pra casa. Levamos até a casa dele, ele ia entrar pela janela, colocamos ele na janela. Quando ele tombou, ele caiu, enfiou a cabeça no chão, fez um galo. Foi uma grande merda. Uma grande merda. Por isso que eu acredito, Wesley Zop, que as suas festas, ou as pessoas são muito boas, pessoas são muito sensíveis com todo mundo. Sim. Ou é uma grande mentira. Tem essas duas opções aí. Não, existe também a possibilidade de eu não estar contando todas as histórias. Ah! Existe essa possibilidade. Não. Vou te responder a pergunta, Kilton. Vou te responder a pergunta. Wesley Zop, eu conheci ele, eu namorava. Ele... Não, Wesley Zop. Não namorava eu. Eu o conheci e ele não namorava, ele era um cara solteiro. Depois, no futuro... Nos tornamos parentes. Ah, é verdade. Graças a Deus, hoje nos odiamos. Exato. Só tem um podcast junto. Mas no momento que você conhece, você fala, puta, tem que odiar esse cara. Anote isso aí. O que ocorre? Tudo é um dia, ele ligou pra mim, mais ou menos, era um sábado, 1 da manhã, estava em casa. Ele falou, você está na sua casa? Eu falei, estou. Vamos dar um rolê. Ok. Eu já estava indo dormir, tudo bem. Eu falei, tá bom, vamos dar um rolê, vai. Daí ele falou, eu falei, pra onde você quer ir? Ele falou, eu tenho uma coisa pra te falar. Você é registrado, você não precisa correr atrás de trampo. Ele falou, sou freelance e eu tenho que correr atrás de trampo. Exato. Ele estava falando de mulheres. Toda vez que ele namora, ele tem registrado. Essa foi a analogia. Isso, analogia. Então ele tinha que correr atrás de mulheres. Exato. E eu não precisava porque eu namorava. Essa era a lógica dele. Sim. Daí muito bem, ele falou, tem uma festa aí que me chamaram, vamos lá. Eu, beleza, vamos lá. Eu sou um cara aqui, de boa. Sim. Eu não... Você é adepto do deboísmo? Eu sou adepto do deboísmo e da monogamia. Então ninguém precisava se preocupar comigo. Olha isso. Isso é verdade. E daí, então, o Wesley Zob me levou, a gente foi de moto e a gente começou a entrar, cara. Era não chegava nunca. E daí começou a se afastar da cidade. Começou a entrar num bairro industrial. Eu falei, porra. Tem uma placa Cotia. Festa do Cubão, 18 anos. Mas começou a entrar no parque industrial. Eu falei, porra, Wesley, onde a gente tá indo? Ele falou, ah, é um rolê aqui que tem. Cara, a gente entrou, daí tinha uma rua de um distrito industrial de Santa Bárbara do Oeste. Sim. Que tava fechando, mas tinha uma festa, mas tinha uma galera, mano. Mas parecia o The Walking Dead ali do bagulho, velho. The Walking Dead. Nossa, o pessoal tava tudo zoado, tudo bêbado, cara. E só tinha... Moça, acho que a mulher mais bonita lá era mais feia que você, cara. Não que o Wesley Zobb se importasse com isso. Eu acho que qualquer homem, dependendo da beleza, é melhor que punheta. Afinal, é você o que ele prega. Afinal, sim. Você era um freelancer. Freelancer pega trabalho. Exato. Cara, ali ele me levou no submundo dos lugares. Cara, é traumatizante a cena daquelas pessoas ali, cara, vomitando em calçada. Dançando em cima de carro. Agora temos uma história de verdade aqui, ó. Metendo em cima de carro, cara. Gente metendo isso. Em cima de carro ali naquela noite. Com pessoas metendo dentro do carro também. E no porta-mala do carro. Era capô de carro ali, os caras metendo. Eu falei, porra, que mundo é esse que esse cara prendeu? Esse é o mundo que todos queremos conhecer. Realmente, às vezes eu evito contar. Real, ali, ó. Ali, ó. Choque de realidade. Eu me sinto assim. Cara, não, parecia, sei lá, cara. Parecia que você tava numa festa do Mad Max. Mas cara, exatamente. Onde era a rua, era uma enorme cúpula do trovão. É. E ninguém conseguia sair de lá, cara. Mas é exatamente esse o sentimento que eu tenho, que eu tive nessas festas que eu fui, que eu sei que o Aesop foi, tenho certeza que o Gabriel Asbar também foi, só tá segurando. O Gabriel Asbar vai, porque ele vai, né? Ele é jovem universitário. Eu me senti assim, eu só me senti assim num outro momento da minha vida, foi quando assisti Black Mirror, cara. Quando assisti Black Mirror, eu falei, esse é o mundo. Isso é verdade. Esse é o sentimento. Rubão, vou ver até no roteiro se o Rubão não tá escrevendo isso aí. Porra, mano, daí foi isso, cara. Uma das festas que eu frequentei, não, que eu fiquei ali. Mas você olhou, você só olhou. Não, eu não, só olhei. Eu era ali um... Não foi procurar uma Coca-Cola? Um pino. Não, um pino. Eu não tive essa esperança. O cara tava bebendo gasolina, você acha que ia ter Coca-Cola? Com canudo no pino. Porque o balanço das pessoas transando facilitava a sair ali. E aí já era uma época que o pessoal ouvia muito funk, então tava tocando funk ali, cara. Porra, então eu fiquei ali... E o Wesley Zobb saiu a caça. Foi até interessante. Parecia que eu tava vendo um Discovery. Animal Channel. É. Veja... O habitat natural dos Wesley Zobb. Veja como ele saiu pra caçar uma gordinha sem dente. Olha como ele observa. Olha o famoso chaveco dele do Big Bang. E aí, mina? Quer ver meu Big Bang? Ah, mas é só, foi ali que eu vi como esse cara é nojento, esse cara é um porco, mais. Mas esse mundo existe, cara. Ah, não. Nojento do bem. Isso, por favor. Do bem. É. Sabia que a Xabia tinha um... essa propriedade aí. É, não, obviamente. Ah, vocês são ridículos. Obrigado. Wesley Zop, fale mais aí. Me senti um pouco... Como fala... Intimidado. Acuado. Por vocês me julgarem um mequetrefe. Não, mas eu sempre te julguei um mequetrefe. Mas eu achei que era brincadeira. Não. Você achou que era brincadeira todas as vezes que eu falei pra você? Sim. Todas as vezes. Eu falo isso pelo menos 5 vezes por dia. Você sempre achou que era brincadeira. Eu achava. Bom, vou contar uma outra... Como eu vou falar? Nuance... que aconteceu numa das festas. Uma ramificação da festa. Mas é uma ramificação de uma outra história que já contada aqui. Tem um grande amigo meu que namorou uma meretriz. Sim. Já foi. Eu já comentei isso aqui. E não foi muito antigamente, não. Recentemente, essa história. A história é recente, sim. Você contou lá no... Um amigo meu, exato. Sim. Então, uma vez ele sabe da profissão da namorada dele. Eu sabia, né? Ele sabe os contatos também que ela tem. Sim. Né? E isso promove outras festas. Né? É, um mundo bem melhor que o nosso, talvez. Puta, que pariu! A paleta é verde. É um grande chroma key que você coloca o que você quiser ali depois. Daí uma vez tinha uma despedida de solteiro e ele foi convidado pro casamento para que ele pudesse também participar da despedida de solteiro por interesse, porque o noivo não conhecia direito o cara. Mas sabia dos contatos dele. Sabia dos contatos. Sim. Muito bem. Ele falou, não, vou ter uma despedida de solteiro e tal, você não quer participar, né? Ele, não, vamos nessa. O que você tá pensando em fazer? Ele falou assim, a gente queria chamar algumas mulheres aqui pra chácara, mas a gente não tem contato, né? O cara dando aquela indireta, né? Ele, eu tenho uns contatos. Tudo bem. Estávamos em 11 pessoas, exatamente. Ah, estávamos, então você estava lá. Eu estava lá. Você era o noivo ou não? Talvez o Wesley Zop ia casar. Né? É. Não, eu não era o noivo. Não foi uma das 37 meninas que você deixou no altar? Talvez... Eu não era o noivo, mas eu era o padrinho. Ah, tá. Talvez ele fosse o contato. Quem era o noivo, Wesley Zop? Não vai pro ar. Não vai, não. O Rogério. Mas tudo bem. Daí ele falou assim, vou chamar minhas amigas aqui, quantas pessoas vai ter? Ele falou assim, estamos em 11 homens, né? Daí ele chamou 11 meninas. O que precisa. Mas essas 11 meninas eram colegas de trabalho da namorada dele? Colegas de trabalho da namorada dele. Você tá pintando uma coisa enorme. Mas eram pra fazer stripper ou... Era pra festejar. Estar na festa. Pra festejar. Era pra festejar. Era pra estar então elas festa. Nem estavam pagando. Vocês nem estavam pagando. Não, então, a gente... Você tem que pagar, né, a vinda dela. Não, mas... Mas tinha desconto por questão, tá? É isso que eu queria saber. Sim. Se tinha alguma vantagem ou era melhor, sei lá, buscar no Carrefour, sei lá. Não. Existem vantagens. Tudo bem. Só que daí tava liberado, se você quisesse fazer algo mais ali, fazer a corte. Era só ter um depósito. Ali. Sim. É. Já tava pago, né? Já tava pago pra ela. Mas então bastava você conseguir. Então, um pra um. Um pra um. Um pra um já tava pago. Se você quisesse pegar três, daí você pagava separado. Tá, tudo bem. Tá. As pessoas não se contentam, né? Exato. Não se contentam. Um pra um. Nossa, é tão pouco. Isso é o mal do ser humano, né? Não, mas era isso daí. O que foi combinado era um pra um, já tava pago. Se uma tinha que, como eu vou falar, se deleitar com mais do que um, ela ia receber a mais por isso. Sim. Tá. Só que daí tava rolando a festa, umas fazendo um strip e tal. Só que não foi avisado, porque essa chácara é a chácara do noivo. Não foi avisado para a família do noivo que não era para estar lá. E como estava uma semana do casamento, falaram, vamos fazer uma festa com os padrinhos. Eu sendo... Você era o padrinho. Eu era um dos padrinhos. Mas você agora vai mostrar que você é filha da puta. Por quê? Porque você teve duas opções. Recebeu esse convite e não avisou o noivo que o pessoal ia. Não, eu recebi o convite do noivo. Não, mas e o da família aqui? A família não ia fazer uma festa para os padrinhos também? Então, não. Mas aí eu não sabia. Ah, Wesley Zop. Eu não tava sabendo. Eu não estava sabendo. Você é o único padrinho. Você trouxe a sua maleta de R$5.000? Sério? Não, como... aqui, você fica no canto do estúdio. Tem a maleta e tem o rifle mágico aqui. Já fica perto dele porque ele sempre vai mandar uma maleta. Tá, vamos falar que você não sabia de nada. Eu sabia que ia ter a festa dos padrinhos. Eu não lembrava que era o mesmo dia. Então eu tava inocente. Já mudou. Tava inocente. Mas afinal, ele sempre tá em muitas festas. Certo. Não. E afinal, ele sempre é inocente, né? Sim. Afinal, ele tá numa inocente e tudo que vê põe na boca. Ele tá numa eterna prisão que é a vida, né, cara? Ele sempre é inocente. Pode falar. Não, daí a gente tava lá e chegaram. Chegou a família das pessoas e nos pegou desprevenidos. Você tava... Você, nesse momento, estava lendo um livro, né, João? Eu estava... Porque todo mundo sabe que você paga prostitutas para ler para você, vide que você é analfabeto. Exato, mas ler filosofia, né? Esse é o roteiro daquele filme, O Leitor, né? Não sei. É exatamente esse. Anota aí. Leitorcast. O cara é analfabeto? Não, acho que a mulher é nazista e o cara é judeu, um negócio assim. Leitor. Deixa mais interessante. Mas onde tem prostitutas e... É porque ela deveria ler pra ele só, mas eles fazem muito mais. Ela era prostituta? Não, ela era uma nazista apenas. Então anota isso aí que não tem nada a ver. É. Nazista cast. Nazistas prostitutas. Nazistas que leem para garotos judeus. Se bem que nazistas e prostitutas são quase a mesma coisa. Vai, é verdade. Vídeo, Gabriel. É. Continue, então. E daí eu estava ali, como você disse, aprendendo filosofia e tal. E eu não, eu tava no mais escondido, eu não vi chegar. Quando a gente viu chegando o pessoal, já pegou no flagra, não tinha mais. Mas chegou fazer. A noiva? Não, menos a noiva. Oh. Chegou a família do noivo. E ah, então, os padrinhos. Então tá tudo certo. E, não, e os padrinhos. Da noiva também. As padrinhas não tinham chegado ainda. Tá tudo certo. Então ficou tranquilo. Não, mas tá, mas uma das mulheres era o que? A mãe do noivo, né? É, a mãe é o. Ah, mas chegou a mãe mulheres. Do noivo, viu? É chegaram mulheres, então. É. Sim, chegou a mãe do noivo. Aí é uma merda. Não, e tinha acho que duas tias do noivo, mas que eram irmãs da mãe, né? Mas vocês estavam fazendo sexo ali numa enorme, vamos dizer assim, brasileirinhas, todo mundo junto ali? Não, você não. Atrás de uma árvore, porque você tava de. De uma. Atrás de... tava de campo. Só esperando a hora ali. Eu baixou tava, a guarda. Eu tava fazendo um acampamento religioso aqui, as pessoas, tal. Não, não teve como negar nada. Chegou, pegou todo mundo. É só puta mesmo! A gente tava trepando mesmo! Exato. Eu tenho uma pergunta aqui. É, as tias do noivo, elas tinham qual idade mais ou menos? Ah, sei lá, beirando 50 anos, vai. Eu acho tudo em casa ainda. Não, dá pra comer. Eu não, acho claro que dá. Já paguei pior. Já. Não, então, depois que pegou esse flagrante, a mãe do noivo nunca olhou mais pra gente da mesma forma. Mas então, ela olhava agora mexendo no mamilo. Lembra daquele dia? Mas então a festa aconteceu? Ninguém interrompeu a festa? Não, interrompeu na hora que flagrou, né? Mas daí... Daí você para, né? Até parar de enrolar. Mas começou a olhar pra eles como libertinos que eles eram. É. Como patrocinadores da orgia prostitucional. Tanto que por muito tempo o cara não pôde visitar os pais porque a mãe não queria o filho presente na casa dela. Porque achava ele um imundo. Mas ele tava usando camisinha? Eu não reparei. É, porque se tava usando camisinha, nem teve contato. Normalmente, então, se você está com... Normalmente, se você está com meretrizes, elas exigem isso. Oh, uma festa, Gabriel, não quis dizer, mas só pra... Que eu lembro que... Pra tacar na cara dele. Não, não. É. Talvez, pra mostrar o péssimo orientador que Gabriel Asmar é. Um dia ele marcou uma festa. TCC, uma coisinha. Não, vou dizer, porque na família de Gabriel Asbar tem uma tradicional festa junina. Ah, sim. Não tem. Aquela que amarrava as crianças na árvore? Quem dera não, fosse. Não, só lá é a pinhata. A pinhata. E aí um dia a gente tava indo, o Gabriel Asbar passou um endereço ali, malemar. Só que a referência dele era, você vai na pista, você vai ver uma árvore. Duas. Você vai entrar na duas árvore, árvores. Depois que você passar uma placa torta. Uma garrafa pet jogada. Uma sacolinha de supermercado. Entra na porteira. Então ele deu uma referência lá, que a gente não achou a festa. Vocês não acharam? Mas vocês chegaram, sim. Não, a gente só conseguiu ir no outro ano. Daí a gente não achou aquela noite, só conseguiu ir na tradicional festa no outro ano, né, Gabriel Asbar? E ele bravo com a gente, mas como assim, na pista só tem uma árvore, né? Não, mas só tinha uma mas árvore. Mas não é que só tem uma árvore, cara, é que tem a árvore. Não, imagine, imagine você, Kilton. Ah, vamos você lá. Tem, sei lá, 70 hectares de cana, mas que foi tirada a cana. E beleza. Duas árvores, você não vai achar a árvore. Não sei, cara. O endereço sei. Que não, ele passou, é. Avenida Paulista, tem uma árvore. Só tem uma árvore na Avenida Paulista inteira. Não, mas pra quem mora nesse condomínio de chacras, que é da avó do Gabriel aí, a referência ali é entrar entre as duas árvores. Por isso que eu achei, porque eu sabia da referência. Mas lembrando que essa festa era totalmente excelente, né? Sim. A única festa que você comia até vomitar e depois comia de novo. Você comia pra vomitar. É. Não, e a festa assim não era tipo, tinha uma mesa de cachorro-quente. Não, tinha um carrinho de cachorro-quente servindo as pessoas. O cara fazendo pipoca. É. Festa junina, você me convida. Não, eu vou, hein? Uma festa do bem lá. Não. Festa não do família. Rogério bem. Não, não. Pô, eu vou em festas do bem. Ali desde eu sou jogado nesse submundo. Não pense. É. Não é o que tá aparecendo aqui. É. Mas toda vez ele é o peixe fora d'água. Eu penso que fica pro ouvinte julgar também, né? É, você verdade. Como ouvinte já julgou o Wesley Zop, agora é a sua vez de sentar na cadeira do réu, né? Mas, no mundo podcast, a gente tem essa conexão. Vocês são... Eu tô de um trabalho, eu falo, tem uns amigos americanos. Olha aí. Sim, olha que legal. Sim. Olha que legal. Espero que não seja da gente. Não quero que você minta por aí. Deus que me livre. Exato. Bom, uma vez eu fui convidado para uma festa de... Pra uma missa. Não sei se eu já fui convidado para alguma missa, mas... De sétimo dia já. De sétimo dia vários. Para um bar mitzvah, não foi? Para um bar mitzvah. Seria legal, porque eu nunca fui para um bar mitzvah. Escuta hebraico, pano, deve ser. É, deve ser massa. Cara... levantando os outros na cadeira, deve ser da hora. Pensou, né? O cara vai de sacanagem e derruba, né? Não, eu tava... Fui convidado pra uma festa de 15 anos e eu... Nossa, mas é muito tempo de festa. Mas eu fiquei o final de semana só. Isso aí nem Ari Toledo faz. Não, mas eu falei, eu só vou poder ficar o final de semana, que é o trabalho. Pegar um final de semana aí, ficar uns 15 anos na festa. É. Mas tudo bem, vai. Era uma festa de debutante. Tinha aqui todo chique, né? Você era daqueles dançarinos? Não, não. Do Gogo Boy? Não. Não, pô. Mas aqueles... tinha calça de velcro. Aqueles caras que, porque no, na festa de 15 anos, chamam as pessoas mais próximas. Ah, não. É. Você só era um cara ali. Era um cara convidado lá. Você já foi convidado pra participar da valsa ou não? Já fui. Já foi o príncipe? Já foi. Príncipe Zop? Príncipe, não sei se príncipe. Não, não, o príncipe é o que dança com a menina de 15 anos. Você, é, você príncipe tava normalmente é o cara bonito. Com as outras meninas. Já foi príncipe, não, Gabriel? Não, mas eu já fui convidado pra dançar com a debutante. Mas o debutante? Já, mas não foi essa, não foi essa festa. Você já dançou com a debutante? Já dancei, duas e vezes. E você foi um príncipe? Duas você vezes. Foi um príncipe, isso, caralho. É príncipe. Príncipe. Você foi o príncipe Zop! Mas o malandro foi príncipe na lua de cristal. Não, não, e o Gabriel nunca foi príncipe, cara. Eu também não, eu também eu não. Também não, cara. Eu sou feio, eu sou feio. Mas eu sou também. Mas eu sou preto. E... Mas eu sou feio e filha de preto. E aí? Nossa, então você já foi príncipe duas vezes. Duas vezes, cara. Duas vezes? Não decidi. Nossa, cara. Não, mas eu já fiquei... excitado, né? Não, te vejo com outros olhos agora. Ah, com o meu olho do puto, eu te vejo. Porra, Elisop, você já foi... Acho que eu já tinha contado isso. Não, né? Mas não? Tá, conte aí da debutância que você era só mais um. Era só mais um. Eu acho que eu também devia ter 15, 16 anos na época, porque eu também eu não era maior de idade. Eu lembro que eu não era maior de idade. Então faz tempo, foi no faz Egito muito antigo, tempo, é. Faz muito tempo isso. Foi uma festa de 15 anos na Ciméria. Em Sodoma. Não, mas como era todo menores de idade, então você pensa, não teve pedofilia nessa festa se você saísse com alguém convidado ali. Ali na festa, na hora da dança. Se você saísse com a tia de 60 anos, talvez. Mas ela seria a pedófila. É, sim, você sim. Não tinha como ser. Eu não seria, isso. Mas observe aí do lado. Observe do lado? Observe aí, o que você tá vendo aí? Uma maleta de 5 mil reais. Não preciso dela. Não, tem certeza? Não, vou precisar dela. Olha um pouco porque mais pro lado. Porque o cara que se defende de pedofilia, antes de comer... De pedofilia? Exato. Mas, por isso que eu te falei, eu tinha 15, 16 anos. Ah, tá. Távamos na festa, era um salão, que daí também no fundo desse salão continuava, tinha uma chácara, tinha não sei se alguém morava lá ou se era alugado só pra festa. Tudo bem. Só que entre o salão... que era na frente desse terreno. E na chácara do fundo tinha uma piscina. Muito bem. Só que a gente não tinha acesso a essa piscina, porque foi alugado só o salão pra festa de 15 anos ali. Sim. Ficamos ali na festa e tal, só que eu considero crianças, cara. Adolescentes pra mim são crianças. Sim, faz sentido. A menores de idade são você crianças. Você era uma criança. Eu era uma criança entre eles ali, mais uma criança. De fato. E começamos a beber. Tem bebida. Ali, coquinha. Tem aquele que você... Ponche. Ponche de melancia com sim, água. Exato. Pô, você vai ali, tem uns pedaços de maçã. Putz, isso aqui é docinho. Nossa, mas que mundo era esse que você vivia, Wesley Zop? Você vivia num... Num Eterno Goonies, cara. Quem dera. Era um filme de sessão da tarde. Daí, essa aí. Um cara... Não eram 15 anos, era um prom, era um Sweet 16. Então um cara chegou pra mim e falou assim, viu, será que tem alguma coisa lá pro fundo? Eu falei, não sei, não conheço aqui, nunca vim aqui, né? A gente um abriu. Cara falou isso pra você? É, um dos caras ali, né? Daí eu olhei lá no fundo e falei, ah, acho que tem uma piscina ali, né? Ele falou, será que dá pra gente ir nessa piscina? Daí começaram a ter um violão. Aí você vai falar da sua experiência homossexual com esse cara. Na piscina. Então não foi pedofilia, só foi só viadagem. Não, mas só foi... Porque tá muito história. Brincadeira entre amigos. Filme você tá adolescente falando, gay agora. Você Pedro Felipe. E não era o Pedro Felipe, eu falei. Não, era o Pedro João. E agora ele falou, o que será que tem lá atrás? O Wesley Zop achando que era do salão. Do salão, mas... é. Mas ele pensando que o Wesley Zop ia responder, lá atrás tem prazer. Não, daí a gente abriu a porta ali do fundo, né? Não a minha porta dos fundos, mas a do salão. Sim! Sim! Daí o pessoal... Ok, beleza, vamos por esse caminho aí. Do saião! Porta dos fundos do saião. É. Daí o pessoal começou a falar assim, nossa, tem piscina e tal. E daí esse camarada meu que tava ali do lado também, né? Que um dos caras ali, falou assim, putz, isso aqui é bom pra nadar pelado. O cara falou, mas ele falou na zoeira. Óbvio. Na zoeira. É. Na zoeira não conta. Não, mas ele falou, puta, que é bom pra nadar pelado. Quem mas ele falou na zoeira tirando a roupa. Não, mas ele falou. Mas ele, porque os dois estavam pelados na piscina. Não, falou assim, zoeira tirando a roupa da menina. É, os dois estavam pelados na piscina, quando o pessoal falou, tem piscina, mas pera aí dele, não, aqui é bom pra nadar pelado. Não, mas... Eu não sei nadar e eu tô abraçando o Wesley por trás aqui. Ele tá me ensinando. Isso aqui vermelho é só o macarrão pra ninguém se afogar. Exato. Não, mas ele tá com o macarrão no meio das pernas pra boiar. O Wesley só lá tá cachorrinho, por isso que ele tá nessa posição. Mas a piscina dá pé, mas eu tenho medo. Não, mas o que aconteceu? Tá bom, Felipe. Não, Pedro Felipe. Mas que... Pedro. Era o Pedro também. Pedro Felipe é ótimo. Mas eu falei, não era o Pedro Felipe. Mas na verdade era Pedro Filhinha. O Pedro tava dando pra todo mundo. Porque o objetivo do Pedro era ser o maior vadio de Cotia. Podia ser, quem dera. Objetivo de um homem. Sim, é verdade. Sim. E aí? Não, daí vamos supor que ele... Tá, vai. Não, daí o cara falou assim, o bom dessa piscina é pra nadar pelado. A única pessoa... que tirou a roupa e mergulhou, foi a debutante, cara. Porra, mas peladinha ou... Não, sentia? Pelada. Ela falou pelada, mas só que não tinha só adolescente lá. Tinha os adultos, mas os pais dela. Mas ela tava meio já? Tava todo mundo meio chacoalhado já, né? Deixa eu falar uma coisa. O cabelo dela deve ter estragado na piscina. A maquiagem? É possível. Porque imagina, o pai foi lá, gastou R$500 pra fazer a porra do cabelo e a menina pula na piscina. Não, mas pulou... Mas 15 anos é a época da rebeldia, ela fez isso de propósito, ela fez uma crítica social. Pode ter sido. Ela era, com 15 anos, ela era o quê? Punk anarquista. Exatamente. Você quer que eu seja de jeito, família? Eu não serei Eu não jeito. Sou princesinha, não. Eu nado pelado na piscina com o Pedro Felipe ali. Eu quero ser a puta de Cotia! Chupa, Grazi! É, cara, tem tudo uma crítica social. No exato. Não, nisso daí o pai mergulha atrás, pega a filha pelada no colo, nossa, sai da piscina. Puta, foi... E o fotógrafo? Não, registrou isso? Não estava ágil, acho, né? Não sei se ele registrou, não tava sei. Tava paisando. Eu não tava tão... Não conseguiu pro pai essas fotos. Se ele estivesse lá, seria a melhor noite de trabalho dele da vida, cara. Da hora. Eu não tava tão bom pra saber se o fotógrafo tava... Porque na época, sorte deles que na época não existia quase internet, né? Não, aí, não tinha mesmo. O fotógrafo tava flagrando a filhinha do Pedro. O fotógrafo tava ali junto. Ele tava no trenzinho caipira tirando selfie. E gravando as leis off ali. Mas que a gente pra chamava de Pedro. Era meu nome fake. Tava ele, o Pedro Felipe e o fotógrafo. Ele tinha mania de falar que era penetra em festa. Ele aí penetrava pessoal, nas festas. Só entendeu. Nossa, o Pedro Felipe falou que está de penetra, mas ele recebeu o convite? É mais estranho. gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Mas daí, eu era uma festa de... 17 anos. 17 anos. Final de escola. Confraternização. É festa de 22 anos. É, confraternização da sala. Do terceiro ano. Do terceiro famosa. A. Isso, confraternização terceiro do terceiro A. Beleza. E aí a gente foi pra um sítio, né? E esse sítio tinha... todo mundo tinha 17, mas uma pessoa tinha 18. Um outro personagem importante. O famoso, professor, né? Professor. O famoso comprador, né? É, ele que sim. Compra todas as bebidas. ele que alugou o sítio, porque tinha que ter um responsável. Então, só tinham crianças e um cara de 18 que era quase criança. E ele foi, a gente foi pra esse sítio. Quando eu cheguei no sítio, eu sempre gostei muito de esporte, de basquete. Quando eu cheguei no sítio, eu fiquei maluco, porque tinha uma tabela de basquete que subia e descia. Eu sou baixinho, não sou alto, né? Sempre que você percebeu, fui baixinho. Então eu baixei a tabela e fiquei por horas treinando enterrado. Ah, ela não subia e descia sozinha. Não. Não era aí desafio. É, ué. Não, é. Não era. É uma tabela boqueteira. Eu não sei, cara. Não era uma fase do Sonic. Então. A tabela. Então a gente ajustou, era mais baixo, ficamos ali treinando era enterrado. Ajustável. Ajustável. Ajustável. Quando saímos dali, eu falei, legal, vou pular na piscina. Quando eu olhei pra piscina, tinha uma galera andando na piscina. Ah, você ficou jogando... Por quanto tempo numa festa? Sozinho? Então, era uma festa de um sítio de uma semana. Eu quero medir o seu grau de autismo ali. Era uma festa de final de semana. O seu grau de 100 amigos. Então, mas eu tava eu e um outro amigo meu. Só nós imaginário, dois. Cara. Só nós dois. Pedro Felipe? Não, Stefano. A gente ficou uma hora jogando. Uma hora jogando. A gente cansou e foi pra piscina. Então tinha duas piscinas, uma piscina grande e uma pequena. A grande, tinha a galera nadando, tranquilo, tudo bem. A pequena tava um grande amigo nosso, que é muito importante pra... Um legendário que é importante pra história. Pezinho. Pezinho. O nome dele é Pezinho. Pezinho, ele é um cara que amadureceu antes que a gente. Então, por exemplo, tinha um outro amigo nosso... Nessa época ele já tinha três famílias pra sustentar. É, basicamente. Por quê? Por quê? Porque enquanto tinha um outro amigo nosso chamado Totti, Marcelo Totti, que morou na Itália, como tava falando pro Asbar, ele gostava de uma menina chamada Michelle. Ele queria ficar com a Michelle, enquanto isso a Michelle masturbou o Felipe... Pedro Felipe. Masturbou o Pezinho na sala de aula. Então esse era o nível... Entende? Enquanto as pessoas pensavam... Mas durante a aula... Ela foi no intervalo. Ah, então tudo bem. Mas ainda é menos mal. Esse era o nível. Enquanto todo mundo pensava, aquela coisa romântica de namorar, de beijar, ele estendia a questão. O Pezinho era esse cara. Então, enquanto estava todo mundo nadando na piscina, da esquerda grande, ele estava numa piscina pequena com 8 garotas brincando de banheira do Gugu. Sim. Ali já deu o tom da festa. Então, muita bebida. Aí você pensando, pra qual banheiro eu vou? Eu fui pra grande. Sim, fiquei na grande. Porque meu biquíni não tava bem. Eu vou ser jogado pra aquelas outras mulheres. Também porque ele parece... O Kilton parece o Liminha. E... E aí, depois daquela bagunça toda, vamos comer, depois de comer, vamos ver um filme. Chegando pra ver um filme, não tinha ninguém vendo o filme, tava todas as pessoas nos quartos. É, ver o filme é o vamos se comer escondido. Aí. Enquanto é. O trouxa do Kilton acha que vai ver um filme. Eu fiquei procurando o filme pra assistir, cara. Nossa, que a gente vai achei assistir, aqui cara? Meu primeiro amor. Vamos. Basicamente isso. De volta ao Vale Encantado. O pessoal no Batistaca, ele chega. Pessoal, o que vocês acham aqui do De Volta ao Vale Encantado 4? O 3 é meio boca, mas o 4 é da hora, hein? Eu querendo fazer pipoca pra galera comer. O sabe? 4 tem um Poxa. Dinossauro solitário. É da hora, é da hora. Eu, de verdade, esperei que as pessoas iam ver o filme, mas aí depois... Você que o Stefano, não. O Stefano. Porque, eu esqueci de contar essa parte muito importante. Quando eu estava jogando basquete, quando terminou o basquete, eu fui pra piscina, o Stefano, ele trouxe um galão de vinho de 5 litros. Mas é que ele pagou, tipo, R$3. Era vinho sim. Horrível. Sim, sangue boi. Provavelmente. A realidade é que ele tomou vinho sozinho naquela noite. Não. Puta então que então, essa é a realidade. Sim. Beleza. Foda então. Stefano. Que se expôs, Stefano. A gente tava ali, beleza. Eu tava ali, querendo fazendo ver um pipoca. Né? Eu falei, pô, fazer uma pipoca, fazer de um filme avental, aí. De avental, né? De avental. Cara, eu peguei... Ele era dona de juro, casa. Eu juro que eu escolhi Troia. Porque tem uma cena do Aquiles e do Heitor que tinha tudo a ver com RPG, cara. Olha que vida triste, cara. Hilton, você é muito gay, cara. Muito, cara. Nossa, cara. Todo mundo lá nos terrível, quartos. Cara. Não, tipo, é verdade. Eu não, tenho uma pergunta. O Pezinho tirou a sua virgindade? Não. Já tocamos a mesma banda. Não, não foi não. A virgindade. Que bancada. Não era mais, não ele era só mais, largou, né? O selo ali. Que bancada, cara. E aí, beleza, todo mundo tava nos quartos. Quando eu percebi que ninguém queria ver filme nenhum, eu falei, puta, eu sou um babaca mesmo, né, cara? É. Tinha uma garota que começou a assistir o filme comigo, a Gisele, cara. Só eu e ela na sala. Alguém achando que ia descabaçar. Esse cara vai me descabaçar, não é possível. É. Tá com essa historinha de pipoca, nossa, vamos ver o que é isso. Acho aí que ele falou que ia estourar uma piroca em mim. É, cara. Aí chega ele com a travessa de pipoca, a bacia. Eu ouvi ele falando que ia colocar isso aqui no fundo, vai ter um pinto. Eu ouvi ele falando que ia estourar uma piroca com manteiga, o negócio vai ser louco. É. Daí chega ele com a pipoca. É. E aí... A manteigada, sim. É. Foi exatamente isso, foi exatamente isso, porque eu não percebi que ela queria ficar comigo, cara. Mas você não ficaria com ela, né, Cruz? Ficaria, beijaria. Não... Beijaria ali, não beijaria. Não descabaçaria. Não, não, não, mesmo. Eu beijaria. E aí eu falei, vou dormir. Que palavreado porque... chulo, Douglas. Não, não comeria a buceta. É isso. Ainda foi um pouco chulo, foi... Não consumiria a buceta. Tá parecendo... Não, não. Não deleitaria o ato. Ah, não deleitaria. Tá parecendo o Anderson Negão, cara. E aí o que aconteceu? Eu fui dormir, falei, vou dormir. E isso foi a história que eu mandei aqui. Eu falei, vou dormir, tá? Entrei no quarto vazio, tinha só um quarto vazio, alguns outros, mas eu entrei em um quarto vazio. E deitei. De repente, entra um outro amigo nosso, Bé, com diversas garotas. Bé? O nome dele era Bé. Ah, era Alex, mas a gente chamava de Bé. Não, pois... a cabra chamava ele assim. De fato. Sim. E ele entrou com garotas no quarto. Sim, mas tudo bem. Aí... você tava dormindo. Eu tava querendo dormir. Sim. E aí, eles deitaram na cama. Tipo, eu, Bé e mais umas cinco garotas. Eles deitaram lá. Pô, deitaram todo mundo. Eu já sou fã desse Bé. Na sua cama? Não minha, mas eu estava lá. Não, na cama que eu estava deitado. Naquele momento é sua cama. Na minha cama, então. Na minha cama. E eu falei, putz, isso aqui vai dar merda, cara. Isso aqui vai dar bosta, cara. Entre essas garotas... entre essas garotas tinha uma gêmea, duas gêmeas, na verdade, no caso do texto, né? Nathalie e Nathalie. Nossa. Tá? Cara. E no meu aniversário. Peraí, deixa eu abrir o zíper aí. Quando no meu aniversário. Elas são gêmeas, loirinhas, não. Cara, loirinhas. Oh. Bem perfeitinhas. E no meu aniversário eu já tinha ficado com as duas. Presente delas, não meu. Não, foi presente delas. Beijo triplo. É, ela falou: tem um presente pra você. Eu também não tinha entendido, depois eu entendi o que era. Mas beleza, beijei elas. Tá bom. Mas que mundo é esse que você vivia? Que eu... Mas esse é o mundo que eu falo que. Wesley Zop, eu não acredito no seu mundo. Eu não acredito no seu mundo. Não, esse aniversário. Deus da banana pra macaco sem mão, cara. Deus da nozes pra quem não tem dente. Exato, não, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Meu Deus, cara. Mas é isso mesmo, porque nesse aniversário eu fiquei com quatro garotas, com essas duas gêmeas. Fiquei. Elas me deram esse presente. Essas duas gêmeas. Elas me deram esse presente. E a Flávia. Mas eu fiquei, o que ele tá falando é aquele beijou, velho. Eu só beijei. A Flávia e a Fran, que eram duas lésbicas na sala. Elas também me deram esse presente, cara. Elas também me deram pra bater uma lá fora agora. Não, mas perceba que na classe do Kilton ele era um coitado, né? Porque elas falaram, não, vamos dar esse presente. Não dá um presente, beijar na boca, coitado. Pode ser, de fato, não sei. O fato é que elas deitaram lá, cara. Mas era Nathalie e Nathalie, mas não eram as duas lésbicas também. Não, não, só a Nathalie e Nathalie, tá. Três garotas. Três garotas. Eu não, uma era assim, as outras não lembro. Exatamente, whatever. Aí eu deitou a Nathalie na minha frente, de um lado na minha esquerda, e na minha direita, e a Nathalie na minha esquerda. E eu fiquei deitado pensando, o que eu vou fazer aqui agora, cara? Então eu deitei com as minhas pernas juntas, barriga pra cima e meus braços juntos, pra cima. Elas estavam bêbadas. Você estava acuado. Estavam. Se sentiam muito bêbadas. Elas sabiam o que estavam fazendo, elas estavam fazendo de propósito. Elas estavam fazendo de propósito. Porque elas sabiam que você não queria fazer nada, porque você é religioso. Todo mundo sabe que eu sou mórmon desde sempre. A primeira coisa que eu falo, sou mórmon, beleza. Sou mórmon, não adianta também querer esfregar buceta na minha cara, não. Basicamente. E aí... Não, pode esfregar na cara, agora no pinto não pode. Exato. E aí eu deitei com os braços pra cima as pernas pra cima de bruços. E falei, eu vou ficar aqui, cara. Eu vou ficar aqui e é assim que eu vou dormir. E pronto. A Nathalie falou, Kilton, eu tô com frio, me dá um abraço. Mas você falou um abraço, pô. E o Bé não tava... Não posso negar isso. E o Bé tava ali. E acho que o Bé fez de casa pensado, cara. É, o Bé foi... Porque se eu falei assim, se agora eu só abraçar essa menina, vai dar merda. Vou comer ela. Vai dar merda. E se eu não abraçar ela, o Bé vai falar que eu sou viado pra todo mundo. Mas se não, caribico. É o momento da vida que você fala, meu, e aí você pensou, eu sou viado, mas nem todo mundo sabe. Todo mundo sabe? Que é isso, cara? Não, é uma bomba de fumaça. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Exatamente, pô. É claro. Quando eu quiser, eu me assumo. E aí eu falei, tá bom, vou abraçar ela aqui pra não passar de viado. E eu abracei ela. E foi maravilhoso. Mas eu pensei. Eu imagino que sim. Isso ele tá falando de um abraço. Imagina da foda bem dada. Gêmeas! E aí eu pensei, não. Se eu tiver uma ereção aqui, exatamente esse dilema, acabou. Se eu tiver eleição, acabou. Esse foi o dilema. Mas então, eu já vou entrar na festa. Eu tenho um amigo que tem exatamente esse dilema. Se tiver eleição, acabou. É. Vou dar duas. Mas você contar a primeira? Entendi. Já chegou das cinco uma vez, mas as quatro primeiras não. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa pra não ter essa ereção. Então, o que eu fiz? Com todo o meu background. Jesus, vovó, Jesus, Você tem que lembrar... Jesus, vovó. Não, Jesus, vovó. Beto Jamar. Você tem que entender que eu sou o host do Evil Cast. Sim. E eu falei, Painkiller do Judas Priest. Cara, eu vou pensar em Painkiller do Judas Priest. Você acha, só, tamo, por investigação favor. Pra um tema futuro aí. Você acha que Painkiller é uma boa música pra transar ou não? Pra mim, não. Porque eu pensei no baterista suado, másculo, fazendo aquela introdução de Painkiller. Eu queria que eu acabasse mais rápido. E eu não tive uma ereção. Eu não tive uma ereção e dormi. Ah, Deus, Deus, cara. Eu dormi. Deus? Eu acordei no outro dia e a Nathalie e a Nathalie estavam deitadas do lado do Bé. Claro, não, né? Lógico. Elas estavam peladas? Estavam sem sutiã, com certeza. Não vi elas inteiras. Nem deu uma olhada só pra... Científico. Só pra guardar na lembrança. Mas não foi pior nessa festa, não. Porque essa foi uma das histórias que eu contei, que eu dormi uma vez, eu, mais cinco garotas, e vocês não acreditaram. E a outra... Não, agora eu tô acreditando. Tem uma linha aqui. Eu acordei... Eu não sei se é melhor acreditar ou não. Ok. Eu acordei. Eu falei, vou realizar meu sonho, né? Vou acordar na piscina, cara. Que é coisa de filme. Você acorda, já mergulha na piscina. Tem um café da manhã pronto ali, né? Deixa eu acordar na piscina. Fui pra piscina. Quem encontrou na piscina? Stefano. De bruços na piscina. Tcharam, todo mundo já tinha esquecido do Stefano, cara. Eu tenho meu arco, cara. Cansada com um galão vazio de vinho. I'm a freaking storyteller. E aí... Ele tava de bruços na piscina. Ele tava com a camisa branca, a mesma que ele tava no último dia. Ele tava de bruços, boiando, e tava com uma saia azul. E ele era Natalica! E eu, caramba, o que aconteceu, cara? O que aconteceu, cara? O que aconteceu? Nossa, eu já pensei na manchete. Jovem acorda morto depois de uma festa de... Tava de bruços na piscina, cara. Eu não sabia quanto tempo tava lá, mas tava de bruços na piscina. Eu falei, nossa, provavelmente 10 segundos, né? Bom, provavelmente uma noite inteira, quem sabe? Não, esse era o problema. Não, mas senão estaria morto, né? Estava morto? Mas esse que eu pensei. Será que ele tá morto? Eu fiquei com muito medo. Aí eu fui e tirei ele da piscina. Ele tava vivo, então era uns 10 segundos. Mas ele tava susto, porra! Ele tava trêbado. Ele tava trêbado, porque ele tomou aqueles 5 litros de vinho ruim sozinho. Uhum. Então ele falou, cara, eu tô muito ruim, cara, preciso ir no banheiro. Ele tava com uma saia. A gente colocou ele no banheiro. Só com a saia? Só com a saia. Tá. A gente colocou ele no banheiro. Ele largou o doce no banheiro. Sim. E ele tava sangrando. Pelo toba. Você sabe o que aconteceu, né? Então, ninguém sabe de mais nada. Vinho não sangra toba. Ninguém sabe de mais nada. Eu sei o que aconteceu. Mas isso, o fato é... Eu, como um bom jogador de detetive, sei o que aconteceu. Kilton foi dormir com o pau duro pensando no baterista do Painkiller. Sonambulamente, vamos supor, pra não ser crime. Entre aspas. Sonambulamente, ele foi lá, viu o Stefano. De saia. Ele colocou a saia da Nathalie nele. Falou agora, Stefano. Agora sim. Sodomia não é pecado. Sodomia entre mesmo sexo, isso daí a Bíblia não fala nada. Então, eu não vou afirmar que ele foi estuprado. Não vou afirmar. Mas eu tô relatando. Você perguntou, você não tá gostando? Ele não respondeu nada. E quem então cala você? Mas Kilton, você é demente, cara. Para evitar o estupro, você tem que aceitar. Nossa, Kilton, eu não duvido, cara. Você tinha até virado lobisomem ali. Você tava subindo nas paredes, foi lá. E se deleitou ali no açude. Eu não fiz nada. Chamado Stefano. Eu não fiz nada com a Nathalie, Mas com o Stefano. Essa é a questão. Mas naquela noite, o pezinho ficou com a Nathalie e a Nathalie numa mesa de sinuca. Não, na outra noite. Na noite que eu acordei depois. Na noite que o Stefano foi estuprado. É, mas eu acho que isso daí já não é vantagem pro pezinho. A mesa de sinuca, tipo, não parece ser confortável, né? E parece que você tá disputando com um monte de bola. Exato. E bola é uma coisa que as bargas também. Eu seria complicado. Vai machucar o joelho, não, aí já não gostei. Não gostou muito? Não. Então esse é o momento que todo ouvinte espera, o momento da... Pergunta polêmica! Não! Agora é o momento, Kilton, que você vai nos encarar. Não como Nathalie Natalino, mas como Stefanos, que você não perdoa. Olhará no fundo dos nossos olhos e fará a sua pergunta polêmica. A minha pergunta polêmica, ela vai fechar esse arco todo. Eu quero que vocês citem o colega do sexo masculino que vocês têm com o maior membro reprodutivo. E mencione evidências. Puta, mencione evidências, cara. Júlio, e que a gente fez ele comer a namorada meretriz do outro rapaz. Ah, isso é... Realmente era grande, realmente. Não, era a fama dele é essa. Momento, né? A fama dele é essa. A fama essa. Dele, não, nunca viu. E pintura. Ela confirmou, não? Ela confirmou. Ah, então é uma evidência. Ela confirmou. Evidência, ela confirmou. Júlio. É, Júlio. Porra, essa é difícil. Júlio, Júlio de Harvard. Ah, tem um colega meu aí que eu fiquei sabendo de umas histórias que foram numa despedida de solteiro e duas putas deram pra ele de graça porque ele era muito roludo. Essa é uma evidência. Mas e o nome? Perfeito. Joãozinho. Joãozinho? Joãozinho. Não, é Joãozinho é mancada. Não, então, é o nome. Ô, Joãozinho. Do cara. Por que é o Joãozinho? Nome do cara. Porra, cara, só eu que não sei de ninguém aqui. Caramba. Aqui é uma confissão homossexual, vocês sabem disso, né? Não, eu acabei de fazer. É. Mas eu duro que... Que é? É, não, vou tentar. A partir de agora, ah, minha dedicação é conhecer um roludo pra falar. É só você pensar que é o cara pica doce que você conhece. Não, mas o pica doce não necessariamente, porque o periquito não tinha essa fama. Então. Ele tinha o nariz, né? Ele tinha o nariz de periquito. Mas então, é difícil saber, cara. Vou pesquisar. Mas pesquisa. Beleza. Não, vou ter um compromisso aqui com o Kilton e com os ouvintes de que vou começar a manjar rolas investigadas aqui pra frente. Vou começar aí a boca e descobrir um pênis grande comprovadamente aí. Pesquisas científicas. E você, Kilton? Você também responde, né? Responde, porque fecha o arco isso tudo. Sim. É. O meu amigo... Que tem o maior piroca. Robão. Robão. Robão baiano. Lá. Negro. Sim. De raça. Algumas... Uma bola gostosa, não? Então, algumas evidências que eu vou apresentar aqui. Uma vez, o baixista da banda dele, Topete, eles estavam na galeria do rock. E o coturno do Robão desamarrou. O Robão colocou a perna em cima da mureta e foi amarrar o coturno. E o Topete viu um volume grande ali na perna do Robão, né? E falou, ô Robão, o que você tá com... Tá com hérnia? Você tá com o peito duro do meu lado aí, Robão? E o Robão, não, tá mole, cara. Tá duro, não. Ok. Tem mais evidências? Mas, por favor. Uma vez, a Grazi ficou com o Robão, o objetivo dela. Sim. Afinal, ela tinha um objetivo na vida, né? O objetivo de uma mulher é o objetivo de uma mulher. E eles ficaram na casa dele, do Robão, e era atrás da casa da mãe dele. Então, ela começou a gritar muito. E aí, pra ele suprimir o barulho, ele ligou Children of Bodom. E mesmo assim, os gritos foram maiores do que Children of Bodom. E depois, eu estava nessa rodinha que a gente conversou com ela, depois dessa história. E ela falou com todas as palavras, não, é muito grande e muito grosso, não dá. Essas são as evidências. Boa, parabéns, Kilton. Você tem o faro jornalístico aí quando o assunto é manjar rolas. Né? Ele trouxe um caderninho aqui. Comer o Stefano. É. Com medidas. Desenhos, esboços. É, detalhe que ele tinha certeza que quem comeu o Stefano foi o Rubão, porque o estrago não foi tanto. Não. Assim. Vem aqui que o titio vai ensinar o que é incesto. Então, chegamos ao fim de mais um Chorume, mais um episódio aí onde Wesley Zop mostrou um pouco da sua vida distópica e conturbada, onde Gabriel Asbar aí fez questão de fazer várias referências aí a festas. Obrigado. E assinar aí embaixo como Joãozinho, né? Ele falou Joãozinho, mas todo mundo sabe que é ele. Mas, mas ele tá com um crachá escrito Joãozinho. O Joãozinho tava na Itália esses dias, né? Tava! E agradecer a presença do Kilton aqui, que foi maravilhoso, assim, apesar de a gente ter descoberto que ele é muito gay. Sim. E ele... Mas isso não muda, o não, fato de ser um cara gente boa. Exato, é, até parabéns aí. Ele que tá no Gayvillecast. Se não tá, anote esse nome. Isso é um bom nome. Muito bem, agradecer a presença de vocês, Kilton. Esse é o momento aí do seu jabá. Esse é o momento que você dá tchau pro ouvinte aí. Fica à vontade. Só não nos trate como Stefano, por favor. Vou tratar vocês como Nathalie. nem vai encostar na gente. É. Ah, eu que agradeço, pô. Deixa eu pegar o papel certo aqui. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui? Pode ler. Agradeço, obrigado aqui por ter essa... Pô, muito legal vir conhecer vocês, cara. É que a gente fala, a gente escuta vocês lá em... Eu escuto vocês lá no trabalho, eu falo, putz, esses caras são meus camaradas. Eu venho aqui e vocês são camarada mesmo, cara. São truta mesmo, isso é muito legal. E se você quiser conhecer o Evilcast, não se... Conheça o Evilcast.net, é um podcast que fala sobre heavy metal. A melhor fonte na internet de podcast sobre heavy metal, a mais confiável. Estamos num hiato, ok? Eu não sei... Eu não sei soletrar hiato, mas tudo bem. Tudo bem. Estamos no hiato, mas retornaremos em breve. Enquanto isso, você não... tem muito conteúdo lá que você pode acompanhar. Conteúdo de qualidade, posso assegurar isso. Agora, se você não quer ficar sem um podcast sobre heavy metal semanal, você pode conhecer o metal101podcast.tumblr.com. Metal 101, é... você está publicando ele semanalmente agora? Sim, na verdade o plano era 2 vezes por semana, mas eu estou publicando semanalmente. Toda quarta-feira você vai encontrar o Metal 101 Upcoming, que eu vou falar sobre os últimos lançamentos do mundo heavy metal. Então, é o que eu falo para todo mundo aqui, é um podcast que... É pra você... Não é aquele podcast nostálgico sobre heavy metal, apesar de vocês fazerem muitas referências nostálgicas ao heavy metal clássico, mas é pra aquele cara que quer conhecer novidades que tem aí do heavy metal. Heavy metal não parou nos anos 70 e 80, parece, né? Heavy metal é vivo e dinâmico. Por exemplo, aqui alguém na mesa conhece um estilo chamado gente? Não. Gente, eu já vi muita gente. Vocês precisam muito escutar gente metal, é excelente. Ou shoegaze, por exemplo. Tem muita coisa excelente acontecendo no heavy metal. A maioria, se você coloca heavy metal podcast no Google, você vai encontrar, eu posso assegurar que todos os casts que vão encontrar vão estar falando sobre Black Sabbath, Guns N' Roses ou Iron Maiden. Sim. O mundo do heavy metal é muito grande, muito dinâmico, né? E a galera... A gente tá falando muito sobre Guns N' Roses ultimamente, porque teve o show dos caras, e não tem nada de errado em você gostar de Guns, errado você parar no Guns. É. Você pode escutar Guns, curta seu Guns N' Roses, mas tem muita coisa depois disso que você também pode conhecer e que vai te agregar valor. Cara, isso foi bonito que você disse. Foi muito legal por esse aqui. Deu tesão? Puta, foi demais, cara. Você teve que controlar a ereção? Eu já passei dessa fase... Eu já passei da fase depois da Nathalie e Nathalie, cara. Depois ali... Ah, não, uma vez que ele conseguiu controlar com Nathalie e Nathalie... Agora eu tenho que me esforçar pra ter ereção. Zerou, bateu, zero, não tem mais ereção. Deus falou, acabou a ereção. Né? Já te dei de tudo. Muito bem, obrigado, Kilton. Foi um prazer imenso, ainda mais que agora, depois que encerramos aqui, estamos fazendo o terceiro bloco, posso afirmar com certeza que ele é o cara com o pênis maior que eu conheço. Ah, não. Entre nós, aqui, ele é o único preto. Gabriel Asmar, é o momento aí da sua despedida, o momento que você fala nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer a sua presença e dizer que foi muito bom você estar aqui para desmascarar esse mequetrefe do Zop e nos dar força nesse movimento. Estamos há 67 episódios tentando afundar esse rapaz. Somos oprimidos por esse careca maldito. Mas cuidado, Douglas, você tá no mesmo nível que eu. Talvez. Espero que depois desse episódio o ouvinte saiba aí a diferença bruta entre nós. Esperemos. E queria dizer, se você quer acompanhar a gente no Facebook, é facebook.com/lixodolixo, no Instagram, Lixo do Lixo, e no Twitter, @NectarDoLixo. Muito obrigado, seu momento, Wesley Zop. Os demais contatos e, por favor, a sua despedida também. Muito bem. Temos o e-mail, que é o autocriticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD19-99495-5485. E temos um grupo no Telegram, que é o Ouvintes Lameruxos. Daí vocês podem entrar lá, tá aqui no link do post. O link tá aqui no post. Espero, né, se o Arnaldo colocar. Se ele quiser. Se ele quiser, não quero, não tô brigando com carinho a nada. Aí, cara. Hã? Pede com carinho aí. Vou pedir com carinho. Por favor, Arnaldo, não... Não me exclua do cast aqui. E quero também agradecer ao Kilton ter vindo aqui, o seu garbo, a sua elegância, a sua majestosa piroca que está aqui entre nós. Muito obrigado. Foi um DPVAT tê-lo aqui. Um DPVAT? Explique para nós o que é um DPVAT. É, foi uma... O que é DPVAT? Quando você fala, vou fazer um podcast com DPVAT. Não é para usar o valor do imposto, não. Não. Não, é disposição, prazer, vontade, alegria e tesão. Muito bem. Então, mais uma vez, o nosso obrigado, Kilton. Foi sensacional aqui, foi muito evil esse muito, podcast. Foi Keep Evil. Foi evil. Então, muito obrigado. Gostaria aí de agradecer ao ouvinte que tem nos acompanhado. Então, acesse as nossas redes sociais, mande e-mail, faça sexo uma vez por semana, pelo menos. E continue aí ouvindo o Chorume e confira lá o Metal 101. Até a próxima semana. Muito obrigado. Tchau.